Bem, vamos dar início. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu nem entendo como é que neste ambiente miserável do Brasil vocês ainda têm a cara de pau de continuar estudando essas coisas. Eu mesmo já teria desistido, porque aí cada vez que a gente lê jornal, que ida, a gente baixa 2 pontos. Né? Então, não é todo um ambiente social que possibilita certo tipo de estudos. Nenhum de nós é imune à atmosfera social em torno. E eu vejo pela correspondência que eu mantenho com amigos brasileiros, pela quantidade enorme de e-mails que eu recebo e pelas conversas que tenho frequentemente com o pessoal que está aí, eu vejo uma deterioração muito profunda, não só do ambiente político, o que em si não seria problema, mas do ambiente humano, tá certo? E como a vida intelectual se alimenta do ambiente humano em torno, né? O perigo que vocês correm é de gradativamente perder a gasolina, tá certo? A não ser que aprendam, vamos dizer, justamente a se apoiar no próprio estudo como uma espécie de barreira contra a degradação em torno. O Brasil está chegando, vamos dizer, a um ponto de deterioração moral, como eu não vejo nenhum paralelo na história. Nada que se pareça com isto se pode observar. Né? Esses 50 mil homicídios anuais que tem no Brasil, fomentados diretamente pelas Farc, tá certo? Enquanto as supostas autoridades e as Forças Armadas e todas aquelas pessoas que deveriam representar, e teoricamente representam, a ordem pública, continuam fazendo de conta que não está acontecendo nada, que o nosso problema é o desenvolvimento econômico. Isto é, vamos dizer, uma coisa de um cinismo, de uma baixeza, de uma covardia que nunca aconteceu no mundo. Então, por um lado, isso tudo, vamos dizer, uma degradação psíquica que entra dentro da alma dos indivíduos e os deteriora e pode até torná-los inaptos para estudos superiores. Mas, por outro lado, esses estudos podem ser, vamos dizer, a barreira defensiva contra isso, desde que não estejam atrelados à ideia de uma carreira, tá certo? Um indivíduo que espere fazer, por exemplo, carreira universitária no Brasil, ele, só de ele ter esta ideia, ele já estragou 80% das suas capacidades. Né? Já a vida intelectual no Brasil ela deve ser seguida apenas, vamos dizer, pela salvação da alma, sem nenhum objetivo secundário, sem nenhum objetivo externo. Pode acidentalmente ter um objetivo externo ali, atrelado, desde que ele não pese, desde que ele não tenha exigências próprias. Mas é impossível, porque qualquer carreira profissional tem exigências e que vão comer o seu tempo, comer suas energias, etc. Eu digo isso em parte também, porque como ao longo do tempo eu estive dando inumeráveis cursos e escrevendo uma pá de coisa, eu de vez em quando penso em como poderia articular isso aí, como transformar este conjunto, vamos dizer, em livros. E várias ordens possíveis vão me ocorrendo. Muitas coisas que eu anuncio como título de livro são apenas uma ordem articuladora possível que eu estou pensando naquele momento. Como nesse ínter, enquanto a gente está pensando em escrever aquilo, a gente está continuando a falar outras coisas, escrever outras coisas. Várias dessas ordens já se dissolveram e se mostraram utópicas. Quando eu tinha o projeto de e escrevi um livro chamado O Ouro do Sol, eu acabei vendo que o tal do Ouro do Sol ia ter umas 5 mil páginas, se fosse para juntar tudo aqui, o que era pertinente ao assunto. Então, evidentemente, sobre a necessidade de desdobrá-lo. Né? Mas, enfim, eu também não ligo muito para esse negócio de livro. Quer dizer, o que importa é você passar a mensagem, não é a obra escrita que interessa, certo? A obra escrita é apenas uma documentação daquilo que foi. Mas, ao longo dos tempos, tentando várias ordens possíveis, um dia eu topei com esse livro do René Girard, chamado Um Longo Argumento do Princípio ao Fim. E aquilo me sugeriu uma coisa aqui. A ordem mais lógica para tudo que eu estava escrevendo era pela ordem cronológica, você emendando uma coisa na outra, porque o conjunto não era um longo argumento do princípio ao fim, mas era uma longa investigação do princípio ao fim. Quer dizer, eu poderia dar uma unidade a todos esses cursos, a todos esses escritos, incluindo até os artigos de jornal, tá certo? Como reflexo não só de um trajeto autobiográfico, mas de uma investigação que gradativamente vai elucidando uma série de coisas. Toda a minha vida não foi senão uma tentativa de elucidar certos problemas, dentro dos quais muitas pessoas vivem sem sequer percebê-los. Para mim, apareceram com a forma de problemas. Problemas, Ortega y Gasset que define, problema é consciência de uma contradição. Tá certo? A marca mesmo do espírito filosófico é conseguir perceber as contradições dentro da própria realidade, da própria estrutura da experiência. Não apenas contradições verbais. Contradição verbal até o macaco percebe. Né? É muito do que as pessoas imaginam que seja pensar, consiste apenas em você captar contradições lógicas, aparentes, pelo menos nos discursos, e criar alguma encrenca a partir daquilo. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou falando de perceber contradições dentro da própria experiência, o que supõe que você tenha, o registro e a memória viva da sua experiência, que você esteja continuamente voltando aquilo, reexaminando e tentando encontrar um padrão de unidade e coerência por trás daquilo. Como essa longa investigação do princípio ao fim só chegará ao fim quando eu fizer a amabilidade de falecer, então, evidentemente, isso não tem uma unidade, exceto no sentido de unidade direcional. Quer dizer, estou indo para um certo lado, pelo menos parece que eu estou indo para lá. E esse conjunto de investigações está me levando, gradativamente, a consolidar algumas conclusões. Eu nunca esperei consolidar conclusões antes dos 60 anos, que é mais ou menos onde eu estou chegando agora. E, de fato, aos poucos, algumas conclusões vão se estabilizando por impossibilidade de mudá-las. Quer dizer, você vira, cai no mesmo ponto. Os temas dessa investigação, todos eles são inúmeros, mas no fundo estão todos articulados. E um dos temas principais, no qual eu estou pensando há pelo menos 30 anos, é o seguinte: quando você lê jornal, ouve os debates intelectuais no Brasil, você vê que onde surge esse problema de religião e ciência, entre aspas? Eu digo entre aspas porque as fronteiras entre esses dois domínios não são absolutamente tão nítidas quanto a mídia popular sugere. E sempre que se vê essas discussões, a ideia subjacente, as definições subjacentes, são duas definições estereotipadas a respeito de ciência e de religião, que podem ser aceitas por um garoto de ginásio, mas que não, um estudioso sério não pode de maneira nenhuma pensar. Então, nesse sentido, a ciência seria o conhecimento experimental da realidade física, da realidade acessível aos cinco sentidos, e as religiões seriam corpos de crenças. Não é isso? Eu digo, muito bem. Se nós examinarmos essas duas definições, nós vamos ver que as duas têm problemas cabeludos aí dentro, né? Então, em primeiro lugar, se você disser que a ciência, o conhecimento experimental do mundo material, essa definição pressupõe que você conheça, quer dizer, o mundo material, não somente pela sua aparência, isso é pelo fato de que você o conhece através dos cinco sentidos, mas que você sabe algo a respeito da constituição objetiva deste mundo e que você sabe precisamente o que é matéria. Nós sabemos que esses dois pressupostos são falsos. Ninguém sabe exatamente o que é matéria, tá certo? E muito menos nós conhecemos a forma do mundo material. De modo que a definição de ciência já é baseada, a definição popular, e é a definição que se usa nesses debates públicos, né? E quando digo debates públicos, não é só blá blá blá, mas isso aí abrange decisões tomadas quanto à educação, quanto ao ensino, tá certo? E abrange decisões de ordem legal também, quer dizer, direitos e deveres, né? Ligados, vamos dizer, a conduta diária das pessoas. Por exemplo, quando quando o governo baixa uma legislação proibindo você fumar em certos lugares, ele está baseado, tá certo, numa certeza que ele diz ser científica. Né? Certeza que quase em 100% dos casos, né, essa certeza não existe. Ou quando o governo torna uma vacina, por exemplo, obrigatória, né, faz como recentemente na Inglaterra, proíbe os anúncios de certas comidas, dizendo que essas comidas vão engordar as criancinhas e, portanto, matá-las mais dia menos dia. Tudo isso é baseado em crenças populares a respeito do que seja a ciência. Essas crenças são todas supersticiosas. Tudo isso aí, vamos dizer, é macumba pura e simples. Não tem nada a ver com a ciência no sentido efetivo da coisa. Tá certo? Por outro lado, as definições usadas contra a religião também são mais ou menos a mesma coisa. Quando você diz, por exemplo, que o Estado leigo não pode tomar partido dessa daquela religião, que ele tem que ser neutro com relação às religiões, porque elas são um sistema de crenças, e a crença é livre, a crença é da alçada de cada um, mas nenhuma delas pode aspirar a ter uma autoridade pública, né? O que se subentende é uma das coisas mais esquisitas que eu já vi, que é o esquecimento de que toda crença se refere a algum objeto. Se você dizer que uma religião é um corpo de crenças, você está definindo a religião pelos fundamentos subjetivos que justificam, aos olhos dos crentes, né, o conteúdo da crença. Tá certo? Mas esses fundamentos subjetivos são uma coisa, e o objeto, o assunto da crença é outro completamente diferente. Quer dizer, se eu acredito, por exemplo, que pode acontecer milagres, por exemplo, que Deus pode interferir em certas circunstâncias da vida para atender a um pedido humano, eu posso encarar isso por dois lados. Quer dizer, primeiro, por que que eu creio nisso? Tá certo? E segundo lugar, o problema objetivo de saber se Deus realmente pode fazer isto. Note que o milagre, quer ele exista, quer ele não exista, ele em si não é uma crença. O que é crença é o fato de você acreditar no milagre. Agora, o fato objetivo do milagre, o fato objetivo existente ou inexistente do milagre, é uma questão que não tem nada a ver com crença. Quer dizer, se você define as religiões como crenças, você está fazendo a abstração de todos os objetos a respeito dos quais essa crença acredita em alguma coisa. Então, isso é, vamos dizer, falseia totalmente qualquer discussão possível, tá certo? Por que que isso acontece? Isso acontece porque no Estado leigo moderno, ele se define, autodefine como um Estado não religioso, como um Estado que não está, vamos dizer, vinculado, não tem uma religião oficial e não apoia nenhuma religião em particular. Na medida que ele faz isso, ele coloca entre parênteses todas as religiões e as iguala a todas, que todas são iguais, né? Pouco importando a existência ou inexistência dos seus objetos respectivos. Isso quer dizer que tanto faz você acreditar no existente ou no inexistente, tá certo? Se trata de religião no mesmo sentido, tá certo? Só essas poucas observações já bastam para você notar que toda e qualquer discussão pública sobre ciência e religião, entre aspas, é de uma estupidez fora do comum, né? É tudo do nível ginasiano, e o fato de que, por exemplo, órgãos de imprensa ou até políticos, governantes, falem dessas coisas, vamos dizer, como se estivessem falando com alguma autoridade, é um negócio verdadeiramente criminoso, né? Mas, por exemplo, uma publicação que gosta muito de dar palpite nesse assunto, e sempre com aquele ar de que está sabendo tudo e que domina o assunto, é a revista Veja, tá certo? Muitas outras revistas fazem a mesma coisa, super interessante, isto é, né, porque abordam, então, vamos dizer, os problemas do nosso tempo desde o ponto de vista de que a ciência é o conhecimento objetivo do mundo material e as religiões são corpos de crenças. Eu acho que qualquer sujeito que escreva baseado nesse pressuposto, tá certo? É um charlatão perigoso, tá certo? Mesmo isso independente da posição que ele tome nesse debate, entre aspas, porque na verdade não há debate nenhum. Mas, está dizendo isso porque um dos objetos constantes da minha investigação, e que não foi investigação acadêmica, não foi investigação que eu aprendi, na qual eu entrei, para ganhar um cargo numa universidade, ou para ganhar um diploma, mas, vamos dizer, para saber no que eu pessoalmente deveria acreditar. Quer dizer que, se o sujeito não está filosofando por isto, ele não está filosofando de maneira alguma, ele está apenas imitando filosofia. E o grande risco da profissão universitária é que ela coloca motivos secundários e adventícios para a sua vida intelectual e faz com que você perca de vista o objetivo central da filosofia, que é você decidir no que você, afinal de contas, vai acreditar. Quer dizer, a filosofia não tem esta importância pessoal, tá certo? Então, você realmente pode chegar a mil conclusões, mas você não vai, no fundo, você não vai acreditar em nenhuma delas, e elas não te comprometem moralmente de maneira alguma. Quer dizer, mas se ela não compromete, quer dizer que ela não tem importância nenhuma. Então, no fim, tudo isso vira uma futilidade fora do comum. O fato de que alguns, dois ou três filósofos, consigam exercer a profissão universitária e ainda manter, vamos dizer, o espírito verdadeiro da filosofia, como busca da sabedoria, busca da verdade, é antes uma exceção. E não é possível em qualquer lugar. Só é possível naqueles lugares onde, vamos dizer, a ausência de pressões profissionais, a ausência de exigências burocráticas ou de pressão ideológica, cria um espaço suficiente para isso. Tá certo? Alguns filósofos tiveram isso. Por exemplo, você vê o Eric Fergren, quando ele chegou aos Estados Unidos, ele escolheu logo a Universidade de Louisiana por ser uma universidade interior, quer dizer, fora do circuito importante das grandes universidades, porque ele achou que ali ele teria liberdade, que ali o deixariam, vamos dizer, prosseguir a sua vida intelectual de acordo com a dinâmica da sua investigação interna, sem, vamos dizer, ter que ceder a exigências curriculares ou burocráticas, ou pior ainda, ideológicas do meio. E, de fato, ele tinha razão. Ele, na Universidade de Louisiana, ele teve toda a liberdade para empreender a sua investigação do seu jeito. Quando o René Girard esteve no Brasil, e eu conversei com ele, ele me disse claramente, quer dizer, isso é um depoimento pessoal dele, ele disse que se ele estivesse na França, ele não conseguiria realizar nada da obra dele. Quer dizer, tudo que ele fez na vida só foi possível porque estava numa universidade americana, tá certo? Onde respeitavam o seu terreno pessoal. Ninguém pode negar que a obra do René Girard é a resposta a preocupações pessoais verdadeiras, autênticas, né? E sinceras. Mas em outros casos já não foi possível. Se você pegar, por exemplo, toda a obra de Xavier Zubiri passou a vida fora da universidade. Ele passou a vida dando cursos privados na casa dele, na Universidade de Madrid, onde ele tinha começado. Houve um período de grande florescimento, anterior à Guerra Civil. Mas a partir da Guerra Civil já entra ali, vamos dizer, a interferência lá da interferência do novo governo, do governo franquista, e por outro lado as pressões ideológicas dos movimentos de oposição ao governo. E o Xavier Zubiri achou melhor ficar longe de tudo isto. E dentro do ambiente universitário jamais teria podido fazer o que fez. Né? Outros têm mais sorte, como o próprio Erich Fegren ou Bernard Lonergan. Em alguns casos, você vê que o indivíduo trabalhando dentro do meio universitário, aquele meio de algum modo não lhe basta, ele precisa de outros terrenos. Como, por exemplo, aconteceu com o Rosenstock, Eugen Rosenstock. Uma boa parte da obra dele não foi desenvolvida dentro da universidade, mas ligada a certos movimentos sociais, onde ele podia realizar os experimentos sociológicos que lhe pareciam adequados. Mas eu estou falando tudo isso aí, estou falando de um ambiente universitário americano, tá, ou no caso do Lonergan, canadense, que é bem parecido com o americano. E hoje em dia, eu não sei mais se existiria condição para aparecer um Erich Fegren ou um Bernard Lonergan, nem mesmo na universidade americana. Mas, voltando aí ao fio da meada biográfico, uma das questões que me assediaram o espírito durante muito tempo foi esse: qual é o objeto das religiões? Essas crenças versam a respeito de quê? Mais ainda, qual é o estatuto objetivo deste objeto? Quer dizer, uma coisa é você crer em, vamos dizer, estruturas simbólicas que você mesmo inventou, ou que foram, vamos dizer, de invenção cultural humana, e outra coisa é, vamos dizer, o objeto, o dado da realidade no qual essas construções se baseiam. Por exemplo, se você pegar, vamos dizer, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma coisa é você acreditar nela, tá certo? Outra coisa é ela ter acontecido efetivamente. Nós recebemos o relato evangélico de pessoas que estiveram lá e viram isto acontecer. Quer dizer, elas têm um fato na mão. Este fato pode ser explicado de muitas maneiras diferentes, e o conjunto das explicações constitui, então, a doutrina. E a doutrina, sim, é o objeto de crença. Tá certo? Mas é evidente que você estudar as crenças é uma coisa, e você estudar aquele fato é outra completamente diferente. Tá certo? Então, quer dizer, na discussão atual, todo o lado objetivo das religiões é omitido, é esquecido, e elas passam a ser tratadas apenas como conjuntos de crenças, isso é, como imensas construções doutrinais e simbólicas que são produtos culturais, foram inventados por ser humano, criados, como você cria uma peça de teatro, ou como você cria um poema, certo? Ou como você cria um sonho, certo? Independente de qualquer referência a dados objetivos. Ora, se as religiões fossem efetivamente isto, você estaria diante de um fenômeno incrível. Quer dizer que você vai ver comunidades humanas de bilhões de pessoas, certo? Ao longo do tempo, inventando uma série de história da carochinha, do nada, a partir de nenhuma experiência do mundo objetivo, e em seguida, organizando a partir dessa mitologia as suas vidas, as leis, o Estado, a economia, a conduta individual, etc., etc., e conseguindo sobreviver, tá certo? Depois deste processo organizatório absolutamente fantástico. Quer dizer, aqueles que acreditam que as religiões são corpos de crenças, eles estão obrigados a nos explicar como é que isto pôde funcionar, tá certo? Durante tanto tempo, sem levar a humanidade a resultados desastrosos. Quer dizer, partindo do princípio de que Se você organiza as ações humanas, independentemente de qualquer referência à estrutura do mundo objetivo, você vai dar com os burros na água, você vai se ferrar daqui a pouquinho. Tá certo? E como é que as religiões puderam ter esta eficácia, não só eficácia no sentido de organizar a sociedade, mas de organizar as relações da sociedade com o meio físico em torno, durante tantos milênios, tá certo? Como é que elas conseguiram fazer isso se elas são apenas invenções? Aí seria mais ou menos, vamos dizer, uma espécie de círculo vicioso, quer dizer, a religião se inventa a si mesma, tá certo? E a partir dessa invenção, ela estrutura todo, vamos dizer, o mundo social, cultural e psicológico em torno, e por incrível que pareça, chega um momento em que, vamos dizer, esta imensa construção subjetiva reflui sobre o mundo objetivo, ajudando os seres humanos a organizar suas ações perante o mundo material de uma maneira relativamente bem-sucedida. É isso? Quer dizer, essa já seria uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta é que se as religiões são apenas corpos de crenças, então, evidentemente, o número dessas crenças possíveis é tão grande quanto o número das cabeças humanas. Quer dizer, qualquer indivíduo que inventasse um conjunto simbólico qualquer e que com base nisso criasse preceitos de conduta, conseguiria arrebanhar em torno de si um certo número de fiéis, e as religiões proliferariam, né, como sapos ou coelhos, não é isso? E de fato isso não acontece. As religiões têm uma estabilidade imensa, tá certo? Ao longo dos tempos, malgrado as suas variações internas, malgrado o número de dissensões e heresias que aparecem dentro de cada um, né? As religiões principais, elas se estabilizam e duram milênios, não é isso? É claro que também, partindo do princípio de que as religiões são apenas corpos de crenças e de que o objeto dessas crenças não tem importância nenhuma, toda e qualquer comparação entre as religiões seria apenas a comparação entre produtos culturais. Né, certo? E não haveria, nesse sentido, nenhuma possibilidade de você tomar partido na discussão entre uma religião e outra religião para saber qual das duas tem razão, qual das duas captou melhor o seu objeto, porque se o objeto não existe, então, tanto faz, você pode inventar qualquer coisa a respeito deles. Né? Então, vocês veem que essa perspectiva, a religião como crença e a ciência como conhecimento objetivo do mundo, você chega a absurdidades intoleráveis. Certo? E, no entanto, esta bobagem continua sendo a base de toda a discussão pública. O mais incrível é o seguinte, é que até um tempo atrás, você tinha entre os estudiosos universitários uma consciência, vamos dizer, das dificuldades inerentes à própria definição de ciência, à própria delimitação do que é o terreno da ciência, mas e com relação à religião é a mesma coisa. Mas hoje em dia parece que, vamos dizer, o nível da discussão acadêmica é mais ou menos o mesmo, tá certo? Do que na mídia popular. Quando você vê as ideias que esse senhor Richard Dawkins ou esse... esqueci, Daniel... acho que... Daniel Dennett... escrevem sobre, ou na verdade contra a religião, a ideia que eles fazem da religião é a ideia realmente pueril, tá certo? E que milhares de estudiosos universitários acompanham nisso aí. Então isso assinala, vamos dizer, um decréscimo da inteligência humana que chega a ser alarmante. Se uma coisa é certa, é que a sobrevivência da humanidade nesse planeta, a possibilidade de você organizar a sociedade de uma maneira mais ou menos funcional, depende da inteligência humana, tá certo? E se essa inteligência decresce de maneira tão assustadora, nós começamos a entrar em risco, porque as decisões públicas, decisões de governantes, etc., começam a se basear também em história da carochinha, tá, né? Então, justamente no momento que as pessoas estão fazendo a apoteose do conhecimento objetivo do mundo, elas já não têm mais conhecimento objetivo nenhum. E praticamente qualquer governante pode decretar qualquer coisa. Mas ainda, O que torna esse panorama ainda mais confuso é que é o fato de que nos últimos 50 anos se inventaram novos processos legislativos que permitem, vamos dizer, um pequeno grupo, desde que tenha dinheiro, ele implantar suas ideias publicamente sem passar por nenhuma discussão pública mais séria. O que se vê agora, por exemplo, com relação a esse negócio do aquecimento global, nós particularmente estamos sofrendo aqui as consequências do aquecimento global, porque estamos todos congelados, aqui faz 10 graus abaixo de zero, né? Quer dizer, por uma coincidência, no instante mesmo em que a Comissão Internacional publicava um relatório dizendo que o aquecimento global é definitivamente verdade, que quem quer que não tome as providências que eles querem é um criminoso, nesse mesmo momento você tem a maior onda de frio da história americana. E parece que as pessoas não relacionam uma coisa com outra. Quer dizer, se a coisa tá, o aquecimento está catastrófico, como você está dizendo, como é que você explica tanto frio? E o pessoal também esquece que 30 anos antes de lançar a ideia do aquecimento global, esse mesmo pessoal já tinha lançado a ideia do congelamento global. Como o congelamento não pegou, lançaram o aquecimento. Tá certo? E tudo isto é instantaneamente adotado pela grande mídia, tá certo? E imposto à população como se fosse uma verdade definitiva, uma verdade científica provada. Quer dizer, a própria noção de verdade científica provada, quem sabe o que é ciência sabe que isso não existe. Mas aqui em ciência, vamos dizer assim, você tem qualquer teoria que está, vamos dizer, aceita hoje, ela pode ser derrubada amanhã. Tá certo? E a ciência tem que estar continuamente, vamos dizer, se corrigindo. Se ela é uma aproximação experimental da realidade, então não tem verdade científica definitiva. Mas, a despeito disso, a noção de verdade científica definitiva é usada, vamos dizer, como instrumento legitimador do processo legislativo. Processo legislativo que, partindo, vamos dizer, de comissões internacionais, no corpo da ONU, da Unesco, da Organização Mundial do Comércio, da Organização Mundial da Saúde, vamos dizer, refluem sobre os governos e são adotados, vamos dizer, de cima para baixo, sem que tenha podido haver nenhuma discussão séria no corpo da sociedade. Então, se tornou muito fácil você inventar, fazer novas verdades científicas e, com base nelas, inventar novas leis e você mudar a estrutura objetiva da sociedade e você controlar por esse meio, onde controlar e limitar por esse meio as vidas de milhões de pessoas sem que possa haver a menor interferência da crítica racional no meio disso. Isso é o mundo com o qual nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, é um mundo, vamos dizer, inventado, todo criado por vigaristas charlatães que realmente tiram as suas crenças do nada e as impõem. Ora, não é de espantar que se as pessoas fazem isso, elas acreditam que as religiões fazem as mesmas coisas. Quer dizer, eles têm uma ideia da religião formada à sua própria imagem e semelhança. Se eles podem inventar, por exemplo, uma coisa como fumo passivo, tá certo? E impor rapidamente isso aí às multidões, fazer que todo mundo acredite nessa coisa. Quer dizer, você puxa um cigarro aqui, o nego já acredita que ele já está morrendo de câncer do outro lado da sala. Se é possível você impor essas crenças à multidão rapidamente através dos meios de comunicação, não é estranho que as pessoas que estão fazendo isso imaginem, né, que as religiões também foram criadas assim, com a diferença seguinte, que no tempo em que surgiu o cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, etc., não existia a mídia organizada e não havia nenhum meio de você impor uma crença organizada do dia para a noite. Quer dizer, as crenças, para se impor, elas tinham que se disseminar ao longo de um tempo extraordinariamente longo, passando por todos os testes de realidade, né, que poderiam induzir a sua completa rejeição. Mas hoje não precisa o teste de realidade, basta o teste da mídia. Ora, a mídia, faça a lista de quantos jornais e canais de televisão existem no mundo. Você faz tudo, quando você vai ver, aquilo tudo pertence a 5 ou 6 proprietários. Quer dizer, basta você persuadir esses proprietários e você tem, vamos dizer, a mídia mundial à sua disposição para implantar a besteira que você deseja. Tá certo? Quer dizer, o processo de chegar a conclusões foi muito abreviado, e, portanto, o processo legislativo também. Tá certo? E vamos dizer que esses camaradas da ONU, da Unesco, da nova ordem global, São todos idiotas, enfurecidos, isso aí eu não tenho mais a menor dúvida. As pessoas inventam qualquer coisa e dizem o que lhes dá na cabeça, tá certo? E ainda acreditam que estão no comando do processo histórico. Não estão no comando coisíssima nenhuma. Esse negócio de eles, centros controladores, isso aí é bom para acreditar o Armindo Abreu. Para mim tem centros, vamos dizer, de interferência, quer dizer, gente que interfere no processo, mas que não decide o curso dele. E as coisas têm efeitos que transcendem infinitamente a capacidade de cálculo desses indivíduos, né? Por exemplo, esse negócio de nova ordem global, faz tempo que os caras estão com essa ideia na cabeça. Nos anos 50 já estava tudo concebido, tudo arquitetado, tudo montado. Se dissesse para esses idiotas, olha, o primeiro efeito que você vai ter disto aí, vai ser uma ascensão brutal de uma reação islâmica que é capaz de derrubar tudo isso, eles não acreditariam em você. Porque eles não levavam isso em conta. Quer dizer, nos planos deles não contavam com isso aí. No entanto, a coisa está acontecendo. E eu vejo que essa ideia, vamos dizer, pueril do que seria a ciência, quer dizer, uma ideia que foi moda mais ou menos no século XIX, na segunda metade do século XIX, existia uma ideologia que nós chamamos cientificista, que é dos camaradas que acreditavam que a ciência experimental tinha um domínio completo da realidade objetiva. E quando terminou o século XIX, teve um químico francês chamado Marcelin Berthelot. Ele disse que a ciência já havia conseguido descrever o essencial da estrutura do mundo e que para o século seguinte só faltava calcular umas decimais restantes para você chegar à visão científica completa. O jeito falou isso, 10 anos depois, a teoria da relatividade, a teoria quântica, estourou tudo isso aí. E é curioso que mesmo depois disso acontecer, e mesmo depois da gente ter sido durante 100 anos esta chamada crise de fundamentos da ciência física, que é a ciência mais desenvolvida que existe, ainda tem gente que acredita que a ciência domina a constituição objetiva do mundo, que ela conhece mesmo isso. E dentre esses cientificistas, muitos deles casam isso com uma ideologia liberal, a ideologia de livre mercado. Tá certo? Então temos aí o fenômeno desses liberais, sadizã, materialistas, né? Que acreditam aí numa monte de bobagens que já foram desmentidas ao longo dos próprios século XX. A segunda metade do século XIX foi da ascensão da ideologia materialista. A primeira metade do século XX destruiu tudo isso. Porque se você vê que apareceu de ciência e filosofia nessa primeira metade do século XX, era suficiente para que o cientificismo desaparecesse para sempre. De repente, o que acontece? Toda esta produção filosófica e científica da primeira metade do século XX é esquecida. É simplesmente apagada, as pessoas não conhecem mais. Não é que houve uma discussão, vamos dizer, e foi refutada. Não, ninguém refutou nada. Né? Simplesmente saiu do programa e as pessoas não conhecem mais. Se você procurar um aluno de filosofia hoje, que, né, não só no Brasil, mas até na Europa, que conheça bem os filósofos dessa primeira metade do século XX, você vê que o conhecimento deles é muito deficiente. Eu lembro que a última vez que eu estive na França, eu procurava o livro do Louis Lavelle e não encontrava nas livrarias, não apenas não encontrava o livro do Louis Lavelle, mas não encontrava um livreiro francês que conhecesse o Louis Lavelle, que soubesse quem era. E foi simplesmente o maior filósofo francês dessa etapa. E o pessoal apagou completamente. Então, você procurar no Brasil. Procura no Brasil algum professor de filosofia que tenha lido Max Scheler, por exemplo. Nenhum leu, mas não sabe o que é, não tem a menor ideia. Né? Então tudo isso sumiu. Como tudo sumiu, então fica fácil você retomar as mesmas velhas ideias já desmoralizadas e acreditar nelas piamente. Hoje eu até levei um susto, porque veio pela internet aí um artigo de um rapaz chamado Rodrigo Constantino, em que ele pegava os escritos de Voltaire sobre a igreja e dissesse, olha, que Voltaire aqui já arrasou, acabou com a igreja, provou historicamente que não sei o que, oh, meu Deus do céu. Como é possível tanta ignorância? Porque toda obra histórica de Voltaire já foi totalmente desmoralizada, né? Isso aqui é tudo invencionista. Quer dizer, não tem um historiador profissional que não saiba disso, mas como é que é possível, né, alguém ainda acreditar numa bobagem dessa? Como se nada tivesse sido discutido, como se as obras de Voltaire tivessem acabado de ser publicadas. Não, tudo isso mostra uma decadência. Não é mais decadência, para decair você precisa ter uma altitude. Agora, depois que já está no chão, já não é mais decadência, já é, eu não sei o que, que é, já é, como diz, é a fossa de Babel, já está indo para o buraco mesmo, entendeu? Muito bem. Quando saímos, abandonamos todo esse folclore jornalístico e esquecemos por minutos essa porcaria da sociedade que você está. Ele diz, peraí, agora eu vou tratar as coisas como um estudioso sério. Ele não me interessa o que estão dizendo, me interessa o que é mesmo. Então, vamos ver nos textos e no legado das religiões, qual é o seu objeto, do que elas estão falando, afinal de contas. Tá certo? Aí você descobre uma coisa espantosa. Que é, primeiro, que no que diz respeito à descrição da estrutura do mundo objetivo, existe muito pouca diferença, muito poucas diferenças entre as várias religiões. Quer dizer, todas elas estão mais ou menos baseadas numa compreensão estrutural da realidade que é idêntica. Segundo, que o assunto de que essas religiões tratam não tem nada a ver com crença, mas tem que ver justamente com a estrutura do mundo na sua totalidade. E terceiro, você descobre que o que as religiões dizem sobre essa estrutura do mundo é o fundamento de toda a racionalidade humana, inclusive a racionalidade científica. Mas se você retirar o que essas religiões descobriram, né, a respeito da estrutura da realidade, as ciências caem junto com elas. Tá certo? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, gente. Vamos dizer, a doutrina metafísica, mais ou menos ontológica e metafísica, embutida nas religiões, que constitui a sua estrutura interna, descontadas as diferenças dogmáticas daqui para lá, isso é o fundamento da ciência, se é que as ciências podem ter algum fundamento. Isso quer dizer que nenhuma ciência tem, nem mesmo... Quando se diz que a ciência não tem autoridade para impugnar a religião, não é porque são domínios separados, não, mas é porque a ciência está incluída dentro da religião e não faz nenhum sentido sem ela. Claro que eu estou usando religião no sentido mais amplo da coisa, no sentido da doutrina total, e não apenas daqueles objetos que são, daquelas partes que são que são artigos de fé que diferem de uma religião para outra. Aqui tem no início da palestra, você diz que a ciência não consegue explicar a forma e a matéria, você poderia explicar melhor isso? Bom, isso não precisa explicar, isso é um simples dado de realidade. Você vê que nenhuma definição de matéria é possível hoje em dia. É só você ver sugiro que você leia a esse respeito um livro do Wolfgang Schmidt que chama The Quantum Enigma, o Enigma dos Quanta. Tá certo? Então, se existe, vamos dizer, uma teoria científica que está comprovada experimentalmente, é a teoria dos quanta, quer dizer, nunca houve nenhum experimento que a desmentisse. E, no entanto, quando você quer explicar como isto é possível, tá certo? Você vê que o resultado dos quanta é simplesmente acabar com a noção de matéria, pô. Não tem matéria nenhuma. Tá certo? Então, existe, vamos dizer, esse fenômeno quântico, ele existe como conhecimento experimental, é um fato que foi comprovado, mas cuja concepção científica simplesmente não existe. Os caras podem ter que ter qualquer concepção. Quer dizer, você não tem uma teoria explicativa daquilo, você tem apenas um fenômeno que foi observado e repetido indefinidamente. Então, vamos dizer, a confusão doutrinal no meio da física quântica, já prova que você não tem fundamento nenhum para falar em mundo material, não é isso? não tem fundamento nenhum para você falar em mundo material, como se fosse uma coisa óbvia e arquissabida, tá certo? Por outro lado, você vê que as discussões que surgem em torno de chamado evolucionismo e design inteligente, mais a parte dos evolucionistas do que dos adeptos do design inteligente, é baseado numa série de absurdidades, então patentes, mas que escapam à esfera intelectual dessas pessoas. Porque são pessoas que têm uma noção ginasiana do que seja a ciência. Tem alguém tentando fazer uma pergunta aqui, mas não fez. Bom. Então, quando eu vejo esse Richard Dawkins, né, o Daniel Dennett falando, eles têm a concepção de ciência que eu tinha aos 14 anos de idade. E eu não tenho a menor ideia da complexidade dos problemas que tem ali dentro. Não. Muito bem. Quando eu digo que o objeto das religiões é a estrutura da realidade como um todo, um dos elementos fundamentais dessa doutrina, que é mais ou menos igual em todas as religiões, é a noção do infinito. Certo? Então, é fácil você perceber que, sem uma distinção de finito e infinito, e sem a ideia, vamos dizer, de gradações de finitude, nenhum raciocínio científico de espécie alguma é possível. Então, nós podemos começar esta investigação partindo desta obviedade, quer dizer, uma noção do infinito está presente em todas as religiões, e esta noção de infinito está, por assim dizer, imbricada em toda a cultura contemporânea, inclusive a cultura científica. Se você tirar isso de baixo, o resto fica tudo sem sentido. Tá certo? Normalmente, quando nós falamos infinito, o pessoal forma a ideia, vamos dizer, quantitativa, quer dizer, da série infinita. Mas uma série, uma determinada série infinita, é apenas essa mesma série infinita, ela não é a mesma as outras séries infinitas. Então, isso já é a prova de que ela não é realmente infinita, ela é infinita só sob certo aspecto. Por exemplo, se você pegar, quer dizer, a série dos números inteiros, né? Bom, a série dos números inteiros não é, por exemplo, a série das figuras geométricas, tá certo? E não é a série dos seres existentes ao longo do tempo, ela é apenas uma série. Como ela é uma, ela não pode ser infinita, tá certo? Porque ela está limitada, por assim dizer, lateralmente. Quer dizer, embora, se você a considerar em linha reta, ela não termina mais, tá certo? Ela não é infinita, ela é o que os escolásticos já chamavam infinitum secundum quid, quer dizer, é infinito segundo certo aspecto, infinito sob certo aspecto, tá certo? Então, nós diríamos melhor, nós chamaríamos melhor de indefinido, quer dizer, uma série indefinida no sentido de que ela não tem fim. Tá certo? Agora, série também, a ideia de série também pressupõe a sucessão, mas além da sucessão existe a coexistência. Quer dizer, se você pegar todas as séries infinitas ou séries indefinidas que existem, tá certo? Ainda assim você não teria o infinito. Tá certo? Por quê? Porque além das sucessões seriais, existiriam todas as coexistências, as estruturas coexistentes, tá certo? Que não são dependentes, quer dizer, da continuação da série. Então, se você pegar todas as séries infinitas e mais todas as coexistências infinitas, ainda assim você não teria o infinito, porque além dessa ligação serial e da ligação de coexistência estrutural, existe uma série de ligações transversais que ligam os elementos uns com os outros. Essas ligações são, evidentemente, em número também ilimitado. Espera aí, esta aqui tem uma pergunta sobre o negócio da ONU aqui, então isso vai ter que ficar para depois, daqui a pouco eu volto lá. Então, isso quer dizer, vamos dizer que nós até aqui estamos tentando, vamos dizer, captar mais ou menos a noção de infinito de uma maneira quantitativa. Eu falei as séries infinitas, as coexistências infinitas, as ligações transversais infinitas, tudo isso considerado do ponto de vista quantitativo. Se nós pegássemos todas as quantidades que existem, e ainda assim nós não teríamos infinito, porque faltaria, vamos dizer, as qualidades não quantificáveis. Tá certo? Ora, então nós só podemos definir o infinito como, vamos dizer, o conjunto de tudo aquilo que existiu, existe, existirá e pode existir. Quer dizer, o infinito é definido como aquilo que não tem limites, tá certo? De espécie algum, de espécie alguma, tá certo? É fácil você perceber que o infinito não é questionável, tá certo? Quer dizer que se o infinito não existe, nada mais existe. Porque se não existe o conjunto daquilo que existe, como podem existir as coisas existentes? Tá certo? Então, quer dizer, a necessidade absoluta, tá certo, do infinito é a constatação, vamos dizer, inicial, onde começa todo e qualquer conhecimento humano. Essas distinções que eu fiz, toda pessoa, vamos dizer, com QI superior a 12, é capaz de fazê-las imediatamente, então logo ele começa a pensar no assunto, mas às vezes as pessoas não pensam no assunto. Então, acabam, vamos dizer, confundindo, vamos dizer, uma série com outra série, começam a confundir, vamos dizer, uma série indefinida com infinito, começam tomando infinito em sentido quantitativo apenas, e criando uma confusão dos diabos. Ora, é fácil você perceber que toda e qualquer descrição da realidade objetiva se baseia num conjunto de esquemas racionais, né, cuja base principal é a noção do infinito. Tá certo? Noção do infinito, noção da identidade, noção de eternidade e tempo, etc, etc. Tudo isso é um conjunto, vamos dizer, de conceitos fundamentais sem o qual não existe ciência de espécie alguma. Todo esse conjunto foi colocado à disposição da humanidade pelas religiões. E se você tirar esse substrato, vamos dizer, a ciência vira apenas bolha de sabão, que são palavras ocas pronunciadas por idiotas que não sabem o que estão dizendo. Isso quer dizer que se, vamos dizer, os conhecimentos obtidos, conhecimentos entre aspas, obtidos pela ciência, não são enquadrados dentro da racionalidade humana geral, eles não significam nada. Eles são apenas sonhos, símbolos ocasionais surgindo na mente de um louco, etc, etc. Se você diz que a ciência tem um fundamento racional, bom, então você tem que saber que raio de coisa é a razão. Tá certo? E a razão... Mas, pô, a razão poderia ser apenas a capacidade lógica de raciocínio. Então, normalmente, quando se fala razão, pensa apenas na capacidade lógica de raciocínio, quer dizer, a capacidade de você fazer silogismo. É fácil você perceber que a sequência dos silogismos é uma série. Você tem aqui premissa maior, premissa menor, consequência. Essa consequência, por sua vez, serve de premissa para outro raciocínio. Então, vamos dizer, o raciocínio lógico é linear. Se ele é linear, ele é uma série. Né? Se ele é uma série, ele é somente uma entre inumeráveis outras. Tá certo? Por exemplo, a sequência dos números inteiros, ela pode ser também descrita como uma sequência silogística. Quer dizer, cada número, você acrescenta uma unidade, quer dizer, o primeiro número é a premissa maior, o segundo número é a premissa menor, o terceiro número, o número seguinte é a consequência. Pode se descrever assim, mas é apenas uma analogia que eu estou fazendo. Vocês vão ter que ter uma paciência comigo, a minha gripe não está boa ainda, eu tenho uns intervalos aí para espirrar, limpar o nariz, essa coisa toda. Então, isso quer dizer que a sequência dos silogismos é apenas uma série possível. Nós acabamos de ver que as séries são infinitas, quer dizer, existem inumeráveis séries. Ora, se a razão humana consistisse apenas na capacidade silogística, nós não teríamos capacidade de apreender racionalmente as demais séries. Então, vamos dizer, eu prefiro definir a razão, vamos dizer, como o senso de totalidade e proporção entre as partes. Essa, quer dizer, senso de totalidade organizada é a razão. A capacidade que nós temos de captar a realidade de uma maneira organizada, tá certo? E até de inventar estruturas que têm uma organização interna, isto é a razão. Quer dizer, a lógica é apenas uma das inumeráveis, das infinitas expressões possíveis da razão. Ora, todo ser humano, se ele tem a capacidade lógica, é porque ele tem também o restante das capacidades racionais, quer dizer, ele tem a razão como um todo. Então ele tem o senso de unidade, o senso de totalidade, o senso de proporção, quer dizer, o senso de organização interna, etc, etc. E qualquer pessoa que tenha isso pode perceber facilmente que este conjunto, tá certo, se baseia numa série de conceitos primários, entre os quais o finito e o infinito estão logo na primeira da fila. Tá certo? Se você observar, se conseguir fazer um estudo abrangente, vamos dizer, não só das religiões, mas das criações culturais que elas originaram, e inclusive, vamos dizer, as filosofias e as ciências que elas também originaram, você vê que tudo isso está baseado num conjunto de esquemas fundamentais, como, por exemplo, a noção do infinito, que garante, vamos dizer, que exista alguma relação entre o que nós estamos pensando e a realidade externa. Tá certo? E, de fato, todos esses esquemas já estavam prontos milênios antes que surgisse a tal da ciência moderna. A ciência moderna é apenas uma aplicação muito limitada, tá certo? Desses esquemas ao conhecimento de certos aspectos da realidade que são, vamos dizer, mais suscetíveis, vamos dizer, de uma investigação estável. Estável quer dizer, são áreas onde você observa a repetição de certos fenômenos e onde você pode, vamos dizer, mais ou menos fazer um cálculo estatístico e chegar a uma previsão mais ou menos adequada, não digo nem acertada, tá certo? Então, quando diz que a ciência desmente a religião, você vê que hoje em dia o máximo que as pessoas concebem é que ciência e religião são domínios separados e, portanto, uma não pode opinar sobre a outra, nem a outra sobre uma. Isso é o máximo que concebe. Mas é claro que não são domínios separados. Quer dizer, são um domínio só, no qual a religião fornece os fundamentos, tá certo? E a ciência os aplica a um determinado setor da realidade. E a ciência não pode. Quando digo que a ciência não pode opinar sobre a religião, não é porque são domínios separados. É porque ela depende da religião. Vamos dizer, não desta ou daquela religião em particular, tá certo? Mas desse conjunto de princípios universais, aquilo que o Mário Ferreira do Silva chamava mateses, mateses megistes, seria o ensinamento supremo. O ensinamento supremo consiste nesses conceitos de base, tá certo? Como unidade e diversidade, identidade e diferença, antes e depois, infinito, infinito, etc, etc, etc. Não existe nenhuma ciência que possa, por métodos experimentais, criar essas coisas. No entanto, todas elas se baseiam nesses mesmos conceitos de base. Ora, você vê que a ciência é ensinada não a partir de seus fundamentos cognitivos primeiros, mas é ensinada a partir de um protocolo, né, de método que já está mais ou menos convencionalmente admitido e que o sujeito se ensina aquilo, o nego aplicar aquilo e ele aplica. Quer dizer, é apenas um conhecimento técnico que o macaco, se ensinar, ele faz. O macaco é capaz de fazer pesquisa científica. Se você programar o cérebro dele para seguir o protocolo, ele faz. Então, quer dizer, a ciência é, por sua natureza, uma atividade intelectual menor, uma atividade intelectual muito derivada, tá certo? E que depende de um conjunto de conceitos sobre os quais ela não tem, vamos dizer, domínio nenhum. Imagina o que você faria se dissesse, olha, aqui você vai fazer ciência experimental, você vai aqui estudar a teoria da evolução, mas você não pode usar o conceito de identidade nem de diferença, o conceito de antes nem o de depois, tá certo? O conceito de anterioridade e posterioridade, o conceito de dependência, o conceito de dentro e fora, tá certo? Como é que você ia fazer, meu Deus do céu? Então, quer dizer, qualquer cientista que diga para você que a ciência impugna a religião, ou que é uma autoridade para a religião, é um cretino de marca, ele não tem a menor ideia do que está falando. Ora, qualquer estudante de filosofia tem obrigação de saber isso. Obrigação de saber que todos esses conceitos básicos da racionalidade humana já estavam estabelecidos pelas religiões milênios antes que surgisse até a filosofia, porque esses conceitos já estão dados, vamos dizer, na revelação hindu, estão dados na religião egípcia, estão dados desde, quer dizer, o culto do homem de Neandertal, porra, tá certo? Então, estes são onde os fundamentos da racionalidade humana estão colocados, vamos dizer, num nível de certeza, num nível de solidez que nenhuma ciência pode jamais alcançar. Porque toda a ciência não é senão a aplicação desses conceitos ao estudo de determinados fenômenos. Tá certo? Se o sujeito disser que, por exemplo, que ele... Mas, pô, você poderia fazer ciência sem a lógica? Não, porque a ciência, a lógica é a mesma coisa que a aritmética elementar. Quer dizer, se você suprimir a aritmética elementar, acaba a ciência. Tá certo? Agora, quais são os fundamentos da aritmética elementar? Os fundamentos da aritmética elementar são esses mesmos que eu estou lhe dizendo. É o conceito de identidade e diferença, tá certo? O conceito de dentro e de fora, de inclusão e exclusão, etc, etc. Toda esta armadura básica da racionalidade humana, isto foi dado pelas religiões e é disso, no fundo, que elas estão falando. Né? Então, isso quer dizer que a possibilidade de um confronto entre ciência e religião, quem é que pense numa coisa dessa? Só de pensar já significa que você não sabe o que é uma coisa nem a outra. Então, este debate entre ciência e religião, quem aceita isso durante um minuto, mas um minuto, já é um cretino. Então, o que é importante se você é materialista científico ou se você é religioso. Você aceitou os debates nesse tempo, você já não sabe do que está falando. Tá certo? Ora, a consciência disto que eu estou lhes dizendo, vamos dizer, por volta dos anos 40, era compartilhada por toda a intelectualidade europeia, todo mundo sabia disso. De repente, isto sumiu. A pessoa não sabe mais. E você vê até as pessoas tidas como inteligentes e cultas discutindo ciência e religião no mesmo sentido que Ernest Haeckel discutiria no século XIX. Quer dizer, eu vejo essas coisas, eu fico alarmado, porque eu vejo que a capacidade de esquecimento que a humanidade tem é infinitamente superior à sua capacidade de aprendizado. Quer dizer, aquilo que, vamos dizer, o nível de discussão intelectual que a humanidade europeia tem alcançado numa geração, na seguinte, é totalmente apagada, e está aí as pessoas começando do zero, reinventando a roda e acreditando que são, vamos dizer, os pioneiros do conhecimento. Então, vamos dizer, o exercício de qualquer ciência, ou, vamos dizer, tomar parte em qualquer discussão científica, sem você ter uma ideia muito clara, vamos dizer, das origens e dos fundamentos históricos dessa ciência, é coisa de caipira. É isso? Então, por exemplo, eu tenho um teste, né? Eu pego qualquer estudo da ciência, começo a falar de método experimental, eu pergunto assim: você tem ideia de que isso se chama método experimental é a dialética de Aristóteles? Se você não sabe do que eu estou falando, eu não converso mais com ele, porque é um cretino. Quer dizer, o cara não tem ideia de onde surgiram as coisas. Quer dizer, ele está usando todo aquele material que lhe foi legado pelas escolas, pela educação, pela cultura, sem saber de onde aquilo saiu. Então, uma espécie de fetiche. O nego pensa que tudo isso nasceu em árvores, nasce que nem banana, tá entendendo? Ninguém teve que pensar isso, ninguém teve que descobrir, ninguém teve que fundamentar. Então, é como o sujeito que usa um equipamento. Você não é capaz de dirigir um automóvel sem você ter a menor ideia do funcionamento, dos fundamentos do motor à explosão? Claro que é. Você pode dirigir o automóvel, você pode usar o automóvel, você pode até se sentir dono dele. Mas, de fato, você não o domina, porque se o bicho quebrar, você não vai conseguir consertar. Então, você é apenas um caipira, você vai estar sempre dependendo do outro. Tá certo? E eu acho, cá entre nós, eu acho que o direito à livre expressão de opiniões, tá certo? É coproporcionado ao direito que você tem de não ouvir as opiniões. Tá certo? Por quê? Se todas as pessoas forem obrigadas a ouvir as opiniões de todas, não será possível a discussão. Então tem que haver, evidentemente, uma seleção. Então, quais são as pessoas nas quais nós vamos prestar atenção? Para mim, o critério é o seguinte: só tem direito de opinar publicamente com alguma autoridade, o conhecedor do status questionis. Status questionis é o desenvolvimento histórico da questão que ele está discutindo até o ponto em que ele entrou na discussão. Se o sujeito não conhece o status questionis, ele é como um palpiteiro que entra numa festa, não sabe do que ele está falando e começa a dar palpite a ele, totalmente deslocado do contexto. Hoje em dia, praticamente todos os opinadores que eu conheço, na grande mídia, todos, sem exceção, são todos ignorantes que não têm o menor conhecimento do status questionis e nem sabem que ele existe. O senhor não sabe os antecedentes da discussão na qual você está participando. Então é o seguinte, essas pessoas opinarem em público é um crime. As pessoas opinarem é estelionato. As pessoas opinarem é vigarista, elas não têm direito nenhum, tá certo, de expressar sua opinião. Tem direito de guardá-la para si. Como nós, eu, por exemplo, quando tenho algum delírio, penso besteira, etc, etc, eu guardo para mim. Eu para dizer para vocês, eu procuro dizer o melhor do que a minha cabeça produziu. Agora, minha cabeça produz um monte de merda como a cabeça de todo mundo. Só que a merda eu jogo na privada e dou a descarga. E os caras pegam exatamente esta merda e colocam em cima da mesa e como o bebê que mamãe, olha o que eu fiz. A obra inteira desse senhor Richard Dawkins é isto. Mamãe, olha o cocô que eu fiz. Entendeu? Então, quem gosta pode prestar atenção, pode achar divertido, passar a mão na cabeça do moleque, dizer que ele é muito inteligente, até dar um dinheirinho para ele, dar um docinho, dar um pirulito, entendeu? Mas tudo isso é de uma degradação humana sem fim. Muito bem, se vocês entenderam esse negócio do infinito, quer dizer que vocês também entendem que nenhuma quantidade, por maior que seja, é um infinito, tá certo? E a confusão dessas duas coisas, no meu livro Jardim das Aflições tem um capítulo inteiro sobre isso. Quer dizer que a confusão, vamos dizer, entre o infinito e os infinitos, entre aspas, materiais, que começa a surgir por volta da Renascença. Eu assinalo ali especialmente a obra de Nicolau de Cusa. Quando Nicolau de Cusa pega uma série de atributos divinos, né, como infinitude, etc, etc, e as aplica ao mundo material, entendeu? Chegando a uma série de conclusões, evidentemente, estapafúrdias, que vão constituir para ele uma espécie de lógica paradoxal, que em seguida ele vai aplicar ao estudo de outros assuntos. Aliás, falando em lógica paradoxal, hoje o pessoal fala muito de lógica paradoxal, lógica polivalente, etc, etc, e eu acho tudo isso muito engraçado, porque se você faz uma lógica paradoxal, como é que você sabe que ela é paradoxal? Você só sabe que ela é paradoxal porque ela se baseia numa aplicação inversa da lógica de identidade. Inversa ou diferente. Sendo uma aplicação da lógica de identidade, ela não é uma outra lógica, ela é apenas a aplicação de uma lógica pré-existente. Então, esse é o mesmo que dizer, olha, não existe lógica paradoxal nenhuma, só existe a lógica de identidade. Existe uma série de aplicações e desenvolvimentos que podem levar a resultados paradoxais. Isso é uma coisa que uma pessoa tem que saber por instinto, sem eu precisar explicar. E, no entanto, o establishment universitário está cheio de pessoas que acreditam piamente que lógicas paradoxais existem. Está certo? Quando na hora que ele diz, olha, isso aqui é uma lógica paradoxal, ele já está dizendo que ela não é uma lógica, que ela é apenas uma aplicação paradoxal da lógica de identidade, sem o que ele não poderia saber que é paradoxal. Não é simples? Depois que eu expliquei, é simples. Né? Toda grande ideia é assim, ela fica fácil depois que você, né? Depois que você descobriu, depois que o negro matou o leão, é fácil todo mundo tirar a fotografia do lado do leão, né? Agora, então, você vê, estamos numa época em que o negócio da lógica paradoxal é uma verdadeira mania, todo mundo estudando lógica paradoxal e ninguém percebe que não são lógicas paradoxais, que são apenas aplicações paradoxais, às quais a lógica de identidade, pela sua própria natureza, dá origem. Porque quando você encara o desenvolvimento lógico sob o ponto de vista dialético, você, em vez de puxar das premissas o desenvolvimento linear, tá certo? Que é próprio da lógica, você supõe outras premissas, você já criou, tá puxando uma aplicação paradoxal na mesma hora. Se eu digo, por exemplo, que 1 é igual a 1, tá certo? Eu tenho que pensar imediatamente assim, como seria se não fosse? A mente humana tem sempre essa capacidade de pensar e ser. Na hora que você pensou e ser, então, bom, vamos supor que um fosse diferente de um. O que aconteceria? É isso? E muito bem. Se o um fosse diferente de um, isso quer dizer que o primeiro sinal que você usou para designar o um, designa uma coisa, e o segundo sinal designa outra. O primeiro um é uma coisa, o segundo um é outra coisa. Você está tendo uma identidade de símbolos, não é isso? Para designar uma duplicidade de significados. Não é isso? Então, quer dizer, se você tem, com a lógica de identidade, você raciocina em linha reta, tá certo? A partir da identidade, não só dos vários elementos dessa série, mas também da identidade do símbolo, do signo com ele mesmo. Se você parte para a lógica paradoxal, você vai ter que duplicar o número de símbolos. Na hora que você duplica o número de símbolos, você vai criando toda uma estrutura proporcional, baseada no quê? Baseada na identidade de cada símbolo consigo mesmo. Está entendendo? Se você disser um é diferente de um, não é isso? Eu digo, esse signo que você usou para designar diferente, é, ele significa sempre a mesma coisa? A identidade, vamos dizer, a ausência de identidade dos elementos da série se aplica também aos signos usados para descrevê-los? E se aplica também aos signos conectores, igual ou diferente? Se você disser que sim, você tem uma lógica paradoxal. Se você disser que não, você tem outra lógica paradoxal. Deu para entender? Eu não tenho lousa aqui, mas, por favor, imagine a lousa. Né? E façam isso na lousa. Um igual a um. E depois, um é diferente de um. Na primeira série, você entende que o primeiro um é o mesmo um. É apenas o mesmo signo repetido. E que o significado do igual permanece constante. O significado do signo igual permanece constante. Agora, se eu digo, um é diferente de um, você faz aquele igual cortado. Tá certo? Então, você está ficando o mesmo símbolo, mas com dois significados. Então, você teria o 1 e o 1 linha. Ou 1A e 1B. Não é isso? Agora, pergunto eu. 1A é igual, nessa sua lógica paradoxal, no qual 1 é diferente de 1, e, portanto, 1A é diferente de 1B, o 1A é igual a si mesmo? Ou ele também é diferente de si mesmo? Se você disser que sim, segue-se uma lógica paradoxal. Se disser que não, segue outra lógica paradoxal. Isso é a coisa mais simples do mundo. Tá certo? Mas, por que as pessoas não entendem isso? Elas não entendem porque todo o nosso ensino é baseado na ideia de transmitir técnicas que as pessoas possam usar. Tá certo? E prestar pouca atenção aos fundamentos. Quer dizer, o indivíduo aprende a desenvolver o cálculo, por assim dizer. Mas ele não pergunta os fundamentos do cálculo. Tá certo? Ora, uma pessoa que aprende a técnica, mas não se preocupa com o seu fundamento, é apenas um profissional técnico como consertador de televisão, ou como mecânico de automóveis. Ele não é um cientista, e muito menos é um filósofo. Tá certo? O filósofo é um que pode até nem saber, vamos dizer, utilizar muito bem as... não domina muito bem as técnicas, mas ele conhece os fundamentos. Vamos ver, aqui tem uma pergunta. Esses conceitos que foram dados pelas religiões não são imanentes ao ser humano? Sendo imanentes, então, ou seja, apenas atributos, apenas características da natureza humana, não seriam as religiões meras derivações do intelecto humano? É, a pergunta é interessante, mas a resposta é evidentemente não. Por quê? O que ele está querendo dizer é o seguinte, que são estruturas do pensamento humano e não estruturas da realidade. Tá certo? Muito bem. Se você diz natureza humana, você está fazendo um juízo sobre a realidade. Tá certo? Se os instrumentos lógicos que você tem não captam a realidade, mas apenas a estrutura interna do seu pensamento, você nada pode dizer sobre a natureza humana. Você está entendendo? Quer dizer, isso aí, essa afirmação é serrar o galho sobre o qual você sentou. Quer dizer, essa famosa... está raciocinando dentro da linha kantiana. Quer dizer, as estruturas da nossa lógica são apenas estruturas do nosso pensamento, tá certo? E não captam a coisa em si. Tá certo? Eu já demonstrei outra vez que essa coisa de coisa em si, essa é uma estupidez fora do comum. Tá certo? E qualquer pessoa que diga que essas estruturas são apenas as do pensamento humano, supõe que você sabe o que é pensamento humano. Pensamento humano é um dado de realidade. se a sua sentença apreende esse dado da realidade, quer dizer que a sua sentença tem algo a ver com a realidade. Então não tem nada, não está apenas limitada, vamos dizer, ao funcionamento imanente da própria, do próprio pensamento humano. Quer dizer, uma coisa é você exercer o pensamento humano. Outra coisa é você olhá-lo como fenômeno objetivo que existe no mundo. E é exatamente o que você está fazendo quando pergunta se essas formas não são apenas atributos do pensamento humano. Todos os raciocínios desse tipo que procuram dizer, por exemplo, ah, o que você enxerga não é verdade, porque você enxerga apenas com o seu próprio olho. Isso aí não é filosofia, isso é uma pegadinha. É uma pegadinha, aliás, bastante idiota. Tá certo? Porque está supondo que eu só teria a minha capacidade visiva, só teria força de preensão sobre a realidade exterior se eu visse com o olho do outro. O que é um absurdo total. É isso? Quer dizer, note bem, eu aqui de onde eu estou, por exemplo, estou vendo esta classe aqui na tela, estou vendo algumas pessoas que estão presentes aqui, estou vendo com o meu próprio olho. É isso? Eu só posso ver vocês dentro da perspectiva que é a minha. Isso significa que essa perspectiva é estritamente subjetiva, tá certo? Limitada a mim e só vale para mim? Eu falo não, porque eu não tenho a capacidade de ver você fora da perspectiva que é a minha, mas você não tem a capacidade de ser visto por mim também fora dessa perspectiva. Essa limitação é minha e a limitação do objeto ao mesmo tempo. Isso eu já expliquei em outras aulas. Por exemplo, quando eu vejo esta mesa, eu só estou vendo por esse lado. Isso significa que eu não estou vendo a mesa em si, que eu estou vendo apenas um aspecto fenomênico? Não, porque a mesa não tem a capacidade de exibir os seus lados todos ao mesmo tempo na mesma direção. Para ela fazer isso, ela precisaria se desmontar. Então isso quer dizer que essa limitação da inteligência, da percepção humana e do pensamento humano é coextensiva à limitação que constitui a estrutura do próprio objeto. Isso aí qualquer índio de 5 anos sabe. Mas Immanuel Kant não sabe. Está entendendo? Então, o problema dos filósofos é esse, que os negros estudam tanto que ficam burros. Eu não tenho a menor dúvida. Kant era burro. Burro. Era muito talentoso sobre certo aspecto. Mas quando chega nas questões fundamentais, ele não tem percepção que qualquer pessoa tem que ter imediatamente. E não tem, sobretudo, a reação básica da inteligência humana, que é perguntar, e se não for assim? E se fosse o contrário? Quer dizer, você ver todo o desenvolvimento do conhecimento humano vem da confrontação de contrários. Isso quer dizer que toda vez que você pensa uma coisa, você tem que conferir com o seu contrário imediatamente. Quando Kant diz que o universo exterior é constituído de estímulos anárquicos, estímulos randômicos, que a nossa mente ordena, ele tinha a obrigação estrita de pensar o contrário também. Pensar, e se a minha mente for um caos que se ordena pelo modelo que eu recebo do mundo exterior? E ele tem que entender que as duas coisas existem. As duas são dados de realidade. Às vezes é a sua mente que organiza um conjunto de dados caóticos. Outra vez a sua mente está caótica e o mundo exterior lhe impõe uma ordem. Está entendendo? Então, por exemplo, você quando está deitado e você acorda, e você levanta, é você que cria a distinção do horizontal e do vertical? Se fosse o seu pensamento que cria, basta você pensar que levantou e você já está de pé. Quando você se coloca fisicamente de pé, isso é uma operação do seu pensamento? Quer dizer, pensar que levantou é a mesma coisa que levantar? Você sabe que não. Isso quer dizer que na hora em que você se levanta, você se coloca, você se situa fisicamente dentro de um esquema das direções do espaço que já estava lá. Não foi você que inventou. Você não poderia inventar. Que se fosse só o fruto do seu pensamento, você não saberia a distinção entre pensar que levantou e levantar efetivamente. Como é que o Kant não percebe isso? Não percebe isso porque a hora que ele tem a ideia que ele descobriu as formas a priori do conhecimento, ele fica tão embevecido com isso, ele fica hipnotizado com a sua, com a imagem daquilo, e não se lembra de pensar, e se for o contrário? Mas, olha, pensar, e se for o contrário, meus filhos, é a base da ciência. A ciência é a confrontação de hipóteses. Então, um nego que não consegue, que chega a uma descoberta dessa, tá certo? Claro que as formas a priori do conhecimento existem, da percepção, existem. É claro que elas existem. Quer dizer, você tem uma estrutura de percepção que é independente dos objetos que você está percebendo. Tá certo? Quer dizer, o seu olho é o mesmo, ele tem mais ou menos a mesma estrutura, independentemente de estar na sua frente uma vaca, um elefante, um muro ou uma formiga. Tá certo? Então, a hora que Kant descobre isso, ele fica hipnotizado. Só que ele não lembra de perguntar. Quer dizer, o contrário. Será que o objeto não me impõe certas formas que eu não poderia criar? Será que o objeto não tem limitações intrínsecas que constituem não limitações ou defeitos, mas a sua própria estrutura objetiva? E a resposta, evidentemente, sim. Então, existem as duas coisas. Existem as formas a priori e existem, vamos dizer, as estruturas objetivas sobre as quais a mente humana não tem nenhum poder, exceto de admiti-las e copiá-las. Então, precisaria, para o Kant acertar, bastava, ele tinha que escrever outro livro invertendo tudo que ele escreveu na Crítica da Razão Pura. E mais ou menos a sua pergunta é uma pergunta dentro da tradição kantiana. Quer dizer, que todas essas estruturas são apenas formas da mente humana. Eu digo, mas como é que você sabe o que é mente humana, meu saco? Hã? E como é que você sabe a diferença entre o que é mente humana e o que não é mente humana? Se você está, vamos dizer, se tudo o que você pensa e percebe são apenas atributos inerentes da própria mente humana. Se tudo é mente humana, nós jamais saberíamos que existe alguma coisa que não é mente humana. Está entendendo? Então, aí o nego pode insistir e dizer, não, mas o que você pensa que é fora da mente humana é apenas mais uma ilusão, né, criada pela mente humana. E como é que você sabe o que é ilusão? Porque tudo isso, vamos dizer, são propostas filosóficas impossíveis. Tá certo? É o característico dos últimos 2 ou 3 séculos. O nego inventa um projeto filosófico que ele não pode executar de jeito nenhum. E em seguida diz que executou. O projeto de Kant é absolutamente inviável. Dá para você, por exemplo, se ele diz que só o que nós conhecemos é fenômeno, não a coisa em si, em seguida ele escreve um livro. Esse livro é apenas um fenômeno, não um livro em si. E o que está escrito lá é apenas uma aparência fenomênica das palavras de Kant e não as próprias palavras de Kant. E as palavras de Kant, por sua vez, são apenas uma aparência fenomênica do pensamento de Kant e não o pensamento de Kant. Então, para que escrever um livro se eu não vou poder conhecer o pensamento que esse livro expressa? Quer dizer, o fato de escrever um livro desmente completamente a filosofia dele. E se a filosofia de Kant está certa, não dá para escrever livro, pô. Ou pelo menos é inútil escrevê-lo. Agora, se, vamos dizer, os objetos do sentido só são cognoscíveis na sua aparência fenomênica, quanto mais não seria o próprio pensamento humano, meu Deus do céu. Não é isso que é muito mais sutil, muito mais inapreensível? Mas onde entram as religiões nessa explicação? Não consigo perceber. É uma questão histórica? Todas essas doutrinas e conceitos estavam dados, tá certo? Na simbólica das religiões, milênios antes que surgisse a filosofia e surgisse a ciência. É só você pegar, por exemplo, a noção de eternidade, tal como está explicada no hinduísmo, no judaísmo, etc, etc. E você vai ver que é, vamos dizer, ela é um desses fundamentos, a noção de infinito, enfim. Vamos dizer, quando a gente fala infinito, por exemplo, é um dos atributos de Deus, isso aí já está explicado, vamos dizer, nas religiões, milênios antes que alguém ocorresse a ideia de fazer filosofia ou ciência. Quer dizer, isso não é uma questão de opinião minha, isso é um simples dado histórico que todos nós temos que aceitar. Quer dizer, a estrutura básica do pensamento, da percepção humana da realidade, já estava exposta nas doutrinas de todas as religiões antes que alguém resolvesse começar a pensar. Tá entendendo? E sem isso não dá para pensar. Então, isso quer dizer que o que nós chamamos de ciência é apenas uma das muitas aplicações possíveis dessa estrutura de racionalidade básica que já estava dada e fundamentada nas religiões milênios antes. Qual é a possibilidade que uma ciência em particular, ou mesmo todas elas no conjunto, sendo apenas uma modalidade de conhecimento, entre outras possíveis, retroaja sobre os seus próprios fundamentos, né, e usando os seus próprios métodos experimentais, impugne ou confirme essas coisas. Ela não pode nem impugnar nem confirmar, ela não tem autoridade nenhuma sobre isso, ela é uma aplicação disto. Você está entendendo? Outra pergunta, os conceitos básicos de identidade anterior, posterior, dentro e fora, têm que ser descobertos e ensinados pelas religiões, não são apreensíveis a qualquer ser humano? Também a resposta a essa pergunta é puramente, vamos dizer, é a pergunta acadêmica, ficou torto aí, no pior sentido do termo. Os conceitos básicos de identidade anterior, posterior, dentro e fora, têm que ser descobertos e reensinados pelas religiões? Eu digo, olha, essa pergunta, vamos dizer, é puramente artificial. Tá certo? Primeiro lugar, porque historicamente foram descobertos e transmitidos pelas religiões. Segundo, esses conceitos de fato, eles são apreensíveis a qualquer ser humano, mas não são apreensíveis e organizáveis no seu conjunto. Então, quer dizer, você sozinho, você não poderia refazer tudo isto de novo. Tá certo? Isto teve que ser, vamos dizer, percebido e exposto. Tá certo? Ao longo de muitos milênios, meu Deus do céu. E as pessoas que fizeram isso e que perceberam essas coisas, são pessoas de uma capacidade inteiramente anormal. Né? Quer dizer, o que você está perguntando é o seguinte, para que eu preciso da civilização se eu posso inventá-la toda de novo? A pergunta não faz o menor sentido. Tá certo? O que você pode estar seguro é que nenhum dos elementos que compõem a cultura tal como nós a conhecemos seria possível sem essa base. E essa base foi estabelecida ao longo de muitos milênios. E ao fio das revelações religiosas. Foi elas que fizeram tudo isso. Quer dizer, quando nós começamos a pensar no problema, esta base toda já estava construída pelas religiões. A hipótese, vamos dizer, de que precisa ela, se eu posso descobrir tudo, essa hipótese é inteiramente, vamos dizer, artificial, forçada. As coisas na vida não são assim. Nunca foi assim. Mais ainda, não é nem pensável que fosse desta maneira. Quer dizer, essa é a hipótese do Robinson Crusoe. Quer dizer, você nasceu numa ilha sozinho, tá certo? Não tem nenhum legado cultural anterior, tá certo? Não tem nem mesmo a língua. E não esqueça que todas as línguas são legado religioso também, tá certo? As línguas nas suas etapas iniciais, tem sobretudo a função ritual, tá certo? A própria ideia de ritual, o rito é a organização básica do espaço e do tempo, sem isso nós não conseguiríamos pensar, tá certo? A ideia mesmo de calendário, quer dizer, de um ciclo de tempo, tudo isso tem um fundamento, tudo isso surge de dentro das religiões e não é apagável a posteriori. Tá certo? O que você pode fazer, mas é prolongar algumas dessas descobertas e aperfeiçoá-las, etc. Mas sempre uma ou outra, nunca o conjunto. E o que eu estou dizendo é que as religiões transmitem para você a estrutura básica do conhecimento humano. Elas criaram isto. E você ainda depende inteiramente disso. Vamos dizer, não é possível nenhuma ciência que pegue todos esses conceitos e retrabalhe de novo. Quer dizer, nem mesmo a filosofia no seu conjunto pode fazer isso. Então, eu não sei se vocês estão me entendendo, eu não estou discutindo teses aqui, eu estou falando de realidades históricas, tá certo? E, quando você faz a pergunta, a história poderia ter sido de outro jeito? Eu digo, bom, talvez pudesse, mas você não vai poder fazê-la de outro jeito. Então, a pergunta é, de fato, descabida. O mesmo raciocínio que nós fizemos com relação a infinito, deve ser feito com relação à eternidade. Sabe por quê? Eternidade não é senão o infinito dos tempos. Não é isso? É, vamos dizer, a ordem total de todos os momentos possíveis, tá certo? Não só na sua sucessão, mas nas suas inter-relações. Se uma coisa que aconteceu no momento A tem alguma relação com o que aconteceu no momento B, esta relação não faz parte da sucessão dos momentos, mas está colocada acima deles. Portanto, a eternidade abrange não somente a sucessão de todos os momentos, não somente também a infinidade de sucessões internas que pode haver dentro disso, mas também o conjunto das relações entre os momentos. Então, por isso que Boécio definia a eternidade como a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Por isso a eternidade pode ser vista de duas maneiras. Primeiro, pode ser visto como totalidade, e segundo, pode ser visto no sentido, vamos dizer, do agora. Tá certo? Porque é fácil você perceber que tudo o que aconteceu, aconteceu num agora. Nada acontece antes ou depois de suceder. Quer dizer, você tem esta espécie de agora permanente que perpassa toda a sucessão dos momentos e que os articula. A eternidade, vamos dizer, não, nesse sentido, não é discutível, não é questionável. Tá certo? Pelo mesmo motivo que o infinito também não é questionável. Quer dizer, se não existe o conjunto de todos os momentos, então não há momentos. Tá certo? Se foram as relações que criaram esses conceitos básicos, então um homem que nascesse sozinho numa ilha deserta não teria noção de dentro, fora, anterior, posterior, identidade. Não, ele teria, como todo ser humano tem, o que ele tem é a capacidade inata para vir a perceber essas coisas. Mas se ninguém lhe der uma ajudinha, ele não vai perceber. Quer dizer, também... Veja, você só começou a falar e discutir essas coisas depois que alguém já tinha ensinado você a falar, andar, etc, etc. É muito fácil você brincar de onipotente e fazer de conta que você sozinho faria todas essas coisas, mas isso é uma palhaçada. Quer dizer, a vida humana não é concebível, certo? Fora, vamos dizer, deste legado histórico. E no começo de todo legado histórico existe uma espécie de depósito misterioso que nós não sabemos como apareceu, que é o depósito dessas religiões. Nós não sabemos, de fato, como aquilo aconteceu. O que nós sabemos é que elas já nos deram toda essa estrutura pronta. Tá certo? E este é um dos muitos sentidos nos quais você pode dizer que elas são reveladas, que elas não foram criadas, não foram inventadas, porque essas invenções supuriam outras invenções e outras e outras e outras e outras, e assim por diante, indefinidamente. Então o fato é que esses sistemas aparecem repentinamente, aparecem prontos. Tá certo? Quer dizer, qualquer revelação religiosa, desde o seu início, ela já tem toda essa estrutura dada. Tá certo? Por mais que você recue na noite dos tempos, procura as religiões mais primitivas, entre aspas, possível, você vai ver já toda essa estrutura dada lá. Tá certo? E é dessas estruturas que surge a possibilidade da sociedade humana. Então, o fato é que, se você pensar a origem da história, a origem da história é um mistério. Mas o fato é que esse mistério não é um mistério que encobre a realidade, mas, ao contrário, é um mistério que a revela. Quer dizer, torna a realidade apreensível pelo ser humano. Tá certo? É fácil você perceber que quando você está lidando com a história real, com a história efetiva, você pode e deve fazer a pergunta de se as coisas poderiam ter sido de outra maneira. Tá certo? Mas neste caso você é obrigado instantaneamente a perceber que isso é absolutamente impossível. Por exemplo, você vê que quanto mais você recua na noite dos tempos, você não encontra uma só sociedade que não tivesse um sepultamento ritual dos mortos. Nenhuma sociedade simplesmente pegava os mortos e os jogava fora. Nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ora, é fácil você perceber que se não existisse este sepultamento ritual dos mortos, simplesmente não haveria possibilidade de um legado cultural transmissível. Se nada é retido do que passou antes, se o que passou antes não tem um valor para a comunidade, nada vai ser passado. Tá certo? Então, o sepultamento dos mortos é uma dos elementos que fornece ao ser humano, vamos dizer, a possibilidade da compreensão de um tempo social, da história da comunidade. Então, Por exemplo, hoje nós dizemos que tem uma ciência histórica, mas qual foi a origem disso? Por que que as pessoas começaram a querer ter história? Será que já nasceu assim? Que nem um cacho de banana? Quando você recua, você vai ver que a origem disso é sempre religiosa. Né? A ideia, digamos, de uma estrutura social, de uma organização da própria sociedade, você acha que surgiu como? Você acha que foi, vamos dizer, ou simplesmente um macaco mais forte que bateu uma porrada na cabeça do macaco mais fraco e virou chefe? Se fosse assim, a todo instante apareceria um macaco mais forte, tá certo? E você estaria sempre na disputa do poder, jamais pararia. Por que que o poder se estabiliza? Ele se estabiliza porque ele tem, vamos dizer, um valor ritual. Senão não estabilizaria. Você deu uma olhada no livro do Rosenstock, A Origem da Linguagem, que virão muitas dessas explicações aí. Então, uma coisa também é você ter a percepção animal do antes, depois, dentro, fora, etc, etc, etc. Essa percepção animal permite que você oriente, vamos dizer, a conduta do seu organismo, mas não permite o intercâmbio social. Você vê, nenhum animal pode combinar com o outro. Amanhã, às tantas horas, estaremos aqui. Isso é impossível. E, quer dizer, embora o animal tenha a percepção da sucessão, do antes e depois, e do dentro fora, tá certo? Ele não tem a simbolização disso que permite o intercâmbio social disso. Portanto, o animal não tem ação coletiva. Ele não tem ação organizada coletiva. Tá entendendo? Quer dizer, o que ele pode ter, vamos dizer, é condutas repetidas em situações idênticas. Como, por exemplo, quando você vê leoas juntando para caçar, né, zebra. Né? Elas fazem sempre do mesmo jeito. Desde que existe leoa, estão fazendo do mesmo jeito. Existe uma certa articulação de conjunto, mas só na hora que aparece a zebra. O leoa não pode dizer, não, amanhã, tantas horas, eu encontro você lá no lugar, de, né, onde, no depósito de zebra. Elas não podem fazer isso. Quer dizer, se aparece a zebra na frente, então cada uma já tem, vamos dizer, mais ou menos um instinto de articular. Né? Eu vou por aqui, você vai por lá, a gente pega a zebra lá na frente. Tá certo? Isso não precisa combinar. O que quer que tenha que ser combinado é puramente humano. Tá certo? Então, por isso sugeri bibliografia sobre esse tema. Existe um livro muito importante aqui sobre o tema do tempo. Ananda Kumaraswamy, O Tempo e a Eternidade. Esse livro, ele faz um estudo comparativo das doutrinas do tempo e da eternidade nas várias religiões. Chega mais ou menos à conclusão que as doutrinas são a mesma. Tá certo? Existe o livro do Leo Shaya, né, um cabalista, chama A Lei da Criação. Estudo as doutrinas da criação nas várias religiões também. E tem uma série existe muito livro interessante sobre isso. E esse mesmo vai colocar você na pista de vários. E existe, evidentemente, o famoso Ordem e História do Erich Fugger, né? Quer dizer, com isso aí, ó, se você for estudar esses três livros, você vai estudar o livro do Kumaraswamy, do Shai e do Fugger, pronto, você tem dois anos aí na sua frente. Porque esse Ordem e História, eu estou estudando isso há anos e ainda não acabou. É sempre que eu penso que entendi, tem mais coisa e mais coisa e mais coisa e mais coisa. Tá certo? Quanto ao infinito, existe o livro absolutamente clássico, maravilhoso, do René Guénon, Os Princípios do Cálculo Infinitesimal. É um livro absolutamente indispensável para esse tipo de estudo que nós estamos fazendo. Então, quer dizer, se você entendeu mais ou menos a noção de eternidade, quer dizer, eternidade não é um tempo sem fim. Tempo sem fim é o que nós chamaremos a perenidade. Perenidade é uma das possibilidades que existem dentro da eternidade. Então você cai na famosa doutrina do triplo tempo, onde existe o tempo, existe a perenidade e existe a eternidade. Tá certo? E o tempo da perenidade, tá certo? É o tempo da narrativa mítica. Tá certo? É o tempo onde as histórias de Deus, histórias de anjos, etc, etc, etc. É... Muito bem. Se vocês leram os meus últimos artigos no Diário do Comércio, espero que todos tenham lido, porque esses artigos fazem parte do ensino da filosofia, não são só uma especulação política quanto à realidade do momento, o fundo filosófico de tudo está sempre lá presente. Outro dia me apareceu uma moça perguntando como é que você explica a credibilidade, a autoridade pública dessas ideologias revolucionárias cujo absurdo é patente. Então, olha, uma das explicações que eu acho que se deve investigar é justamente a perda da noção da estrutura do tempo. Essa perda se verifica quando é um processo. Eu mesmo não sei reconstituir no seu todo, eu sei que é algo que acontece mais ou menos entre os séculos XIII e o século XVI. Quando chega no século XVI, o processo já está mais ou menos consolidado. Não é só para refazer a história disso aqui, vamos dizer, seria uma vida de pesquisas, tá certo? E sei que esta perda acontece devido à pressão da situação política e religiosa do tempo, tá certo? Onde várias comunidades religiosas escapam da noção tradicional e universal do tempo, que é essa que eu acabei de explicar, e criam uma outra temporalidade fictícia. Tá certo? Eu ali no artigo expliquei que no Ocidente, na Europa, a doutrina sobre o tempo e a história que vigorava para toda a cristandade era mais ou menos a de Santo Agostinho. Tá certo? E Santo Agostinho, ao se perguntar qual é o sentido da existência histórica humana, a única resposta que ele podia encontrar é que não tinha sentido nenhum. Por quê? Porque você tem várias histórias de várias culturas separadas entre si, tá certo? Que começam e acabam, tá certo? Sem que você possa ver nenhum elo de continuidade com as outras. Então, a história humana não tem unidade. Ela só adquire unidade, vamos dizer, a partir da ideia do interlocutor supra-humano que olha aquilo no conjunto. Ou seja, sem a ideia de Deus, não tem unidade a história humana. Tá certo? Mas acontece que Deus não está na história humana. Então, Agostinho lança ali a teoria das duas histórias humanas, a história do que ele chama a cidade dos homens, a história que chama a cidade de Deus. Quer dizer, a história da cidade de Deus é a história da salvação. Quer dizer, é a história do destino eterno de cada ser humano e de todos eles na sua totalidade, tá certo? Tal como aparece aos olhos de Deus, né? Então, mas a história da igreja, que é a história terrestre da salvação, ela se integra facilmente no plano da eternidade. Por quê? Porque ela é exatamente o elo de tempo e eternidade. O elo no seguinte sentido. O tempo é constituído de uma série de momentos que passam. Ele é constituído da chamada transitoriedade. Tá certo? Ou provisoriedade. Quer dizer, vamos dizer, aquele mote tão explorado pelos poetas, de que tudo aquilo que passa está indo para a morte, está caminhando para a morte. Nós estamos, continuamente as coisas estão, vamos dizer, é o tema do fluxo eterno das mudanças, o tema de Heráclito, né? Quer dizer, o rio está correndo e aquela parte que passou nunca mais vai passar ali. Tá certo? Esse tema, que é sempre, vamos dizer, associado a uma melancolia sem fim, tá certo? Que é a melancolia da perda, ele é um tema também universal. Mas acontece que aquilo que passa, para onde foi aquilo que passa? Aquilo que existia, cessou de existir, para onde foi? Tem duas maneiras de você dizer: foi para a morte. Quer dizer, aquilo que, né, a famosa pergunta do François Villon, mas o som le neige d'antan, onde estão as neves de ontem? As neves derreteram e não existem mais. Tá certo? E ele, nesse poema maravilhoso, ele se lembra de uma série de senhoritas que ele amou no seu tempo. Onde está fulana, fulana, fulana, fulana? Mas o som lá não está. Então, quer dizer, elas derreteram e foram, né, para a morte, como as neves. Tá certo? Esse é um tema que reaparece, né, Camões, né? Tudo que da vida passa está recitando a morte. Quer dizer, a morte está recitando aquilo que passa da... A vida é um poema recitado pela morte. Né? Então, só que, bem consideradas as coisas, existe a contrapartida disto. E a contrapartida é que aquilo que aconteceu, tá certo? Pode cessar de acontecer, pode parar de acontecer, mas não pode desacontecer, não pode voltar. Não pode voltar, como é que se diz? Não pode voltar ao nada. Por quê? Porque do nada, nada sai, o nada, nada produz. Tá certo? Então, o que quer que aconteceu está inscrito na substância do ser de uma vez para sempre. Não pode ser revogado. Isso é um acontecimento mais transitório, mais superficial. Tá certo? Ele, a partir do momento em que ele se manifesta, em que ele acontece efetivamente, ele está integrado no corpo do ser de uma vez para sempre. Ele não pode voltar para o nada, porque ele nunca esteve no nada. Aquilo que aconteceu estava na possibilidade. Se tem uma possibilidade, não é um nada. O nada é aquilo que não tem possibilidade nenhuma. Tá certo? Se estava na possibilidade e aconteceu, então, acontecido está. Não pode voltar ao nada, porque nunca foi um nada. Então, se você entende que a eternidade é o conjunto simultâneo de todas as sucessões de momentos e do seu entrelaçamento, tá certo? Aquilo que aconteceu está inscrito na eternidade e não pode ser retirado dela. Tá certo? Isso aí é uma coisa que a gente, no dia a dia, você esquece, mas se não fosse isto, a possibilidade da memória seria absolutamente nula. Isso quer dizer, se aquilo que acontece foi para o nada, não pode estar presente nem mesmo dentro de uma memória humana, porque o ser humano não tem memória do nada. Você tem memória de alguma coisa. Certo? Então, esta é a diferença fundamental, que é o princípio, vamos dizer, o princípio dos princípios na filosofia do Mário Ferreira dos Santos. A diferença entre o nada e alguma coisa. Tá certo? Então, o princípio dele é que alguma coisa sempre existiu. Não pode ter sido nada. Tá certo? Então, aquilo que se integrou no alguma coisa some da escala do tempo, mas não some da escala do ser. Tá certo? Então não podemos confundir as duas coisas. Quer dizer, o tempo é apenas uma dimensão interna do ser. É isso? Que diz respeito às coisas que mudam. Que mudam, nascem, crescem e perecem. Tá certo? Mas, se nós vemos que tudo nasce, cresce, tudo que nós conhecemos, nasce, cresce e perece, tá certo? Você pode dizer isso de todas as coisas, mas não do conjunto do que existe. Você pode dizer de todas as coisas uma por uma. Todas que nascem, crescem e perecem. Tá certo? Mas o conjunto do que existe, tá certo? Continua existindo. Senão não seria possível sequer você perceber que as coisas perecem. Quer dizer que uma coisa que muda só é percebida em função de outra que permanece. Assim como, por exemplo, quando você anda, você percebe que você se desloca, mas o chão não se deslocou em relação a si mesmo, ele continua no lugar onde está. Tá certo? E assim por diante. Você pode dizer, mas a Terra está se deslocando. Sim, está se deslocando em relação a outro que permaneceu no lugar, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, até... Você diz, espera aí, mas existe um conjunto que permanece. Tá certo? Dentro do qual se dão essas mudanças. Tá certo? Então, esse conjunto universal é ao mesmo tempo infinitude e eternidade. Infinitude fica e a eternidade fica. Tá certo? E tudo aquilo que se passou dentro do tempo, com muito mais razão, se passou dentro da eternidade. Tá certo? Só que no tempo ele passa como transitoriedade. Tá certo? E no plano da eternidade ele fica. Então isso quer dizer que é impossível você eliminar a existência. É tudo aquilo que existe está dentro da existência ou ser. Tá certo? E como tal, pouco importa se durou 2 minutos ou 3 séculos. Tá certo? Uma vez acontecido, acontecido está e jamais voltará para o nada. Tá certo? Então, isso quer dizer que de tudo aquilo que constitui, vamos dizer, o transcurso da natureza humana, existem certas coisas que imitam certos arquétipos eternos, tá certo? E que então são, vamos dizer, para o ser humano, são a vivência consciente da eternidade no tempo. E existem outras coisas que não significam nada perante a eternidade e que só significam a sua própria supressão. Tá certo? Então, Agostinho vê a história como constituída de duas histórias paralelas. Quer dizer, a história das sociedades materialmente consideradas, isso aqui não tem, quer dizer, nenhuma continuidade, certo? E a história da eternidade. Ora, a história materialmente considerada, ela é expandida, ela é cortada pela morte. Quer dizer, todos os personagens da história, eles vão morrendo, tá certo? E o que deles passa para a geração seguinte é só um pedacinho insignificante, tá certo? Então, mesmo dentro da própria sociedade, quer dizer, a continuidade consciente da história é mínima. Acabamos de falar, agora mesmo, no começo da aula, eu estava falando do esquecimento brutal de continentes inteiros do conhecimento. É isso. E agora, esses continentes inteiros, eles foram esquecidos dentro da sociedade humana. Quer dizer, dentro da sociedade não tem continuidade. Mas esses continentes existem ou não existem? Eles existem como possibilidade permanente e podem ser recuperados a qualquer momento que você decida fazer isso. Tá certo? Então, Agostinho diz que a história só tem sentido, se ela forma totalidade, unidade de sentido, como história da salvação. Quer dizer, a história perante a eternidade. E que a outra história, que é a história meramente empírica, dos impérios e nações, etc., etc., não tem continuidade. Essa existência de continuidade é um fato empiricamente comprovável. Tá certo? Quando nós falamos de história da humanidade, nós estamos usando uma metáfora, estamos usando uma figura de linguagem. Materialmente, essa história não existe. Digamos que é a mente do historiador. Aí, no sentido quase kantiano, é ela que unifica isto. Mas ela unifica em função de quê? Qual é o critério unificante que ela tem? O critério unificante é o critério da eternidade, é o único critério que existe. Quer dizer, perante a eternidade ou supratempo, todos os tempos podem ser vistos como simultâneos. Isso quer dizer que a própria possibilidade de existir uma ciência histórica está baseada nesse fundamento da eternidade. Está entendendo? Se não existe essa referência à eternidade, então a possibilidade de unificar a história humana é simplesmente nula. Está certo? Ora, nesse período histórico considerado, o que aconteceu é que com o surgimento dos estados nacionais modernos, se desfaz a unidade do Império Medieval. E na medida que se desfaz, quer dizer, a ordem moral, legal, moral, cultural, vigente, ela se desmembra. E aí surgem imediatamente, quer dizer, diferenças enormes, divergências enormes. Por exemplo, quando você... Vamos supor que você leia Maquiavel. Né? Maquiavel tem ali uma ética do poder. Tá certo? Esta ética contrasta de maneira tão brutal com o conjunto da ética dominante durante toda a época medieval, que você vê que foi possível se desenvolver num determinado lugar, que era Florença, uma espécie de ética própria, que não tinha conexão com os princípios seguidos nos países vizinhos. Então, isso é para você ver, isso é só uma amostra, vamos dizer, da fragmentação do universo cultural e moral medieval. Então, nessa fragmentação, evidentemente, surge o problema da anomia, quer dizer, não existem mais normas. Então, as pessoas não sabem o que seguir, não tem mais o certo. Existem milhões de critérios do certo e do errado. E numa situação assim, é lógico que surge, vamos dizer, a corrupção, a violência, o banditismo, não é isso? É, guerras e revoluções o tempo todo. Então, no meio disso, alguns monges desesperados resolveram que era possível você, pela força, você instaurar a ordem. Mas não pensavam apenas numa ordem política momentânea. Eles não queriam resolver só algum problema momentâneo, queriam resolver tudo de uma vez. Então, conceberam a ideia, vamos dizer, de implantar o reino de Cristo na Terra a ferro e fogo. Tá certo? Isso quer dizer que visavam a construir uma sociedade na qual não existissem mais aqueles males. Tá certo? Não esse ou aquele mal em particular, mas todos os males. Então é como se fosse um paraíso na Terra. Tá certo? Esse paraíso na Terra era visto, então, vamos dizer, como resultado do esforço humano, da obra, da ação humana. E, uma vez alcançado esse estado de perfeição, não existiria mais a história no sentido que eles conheciam, então, como aquela sucessão de guerras, revoluções, de crimes, de sofrimentos, etc. O sofrimento seria banido. Tá certo? E aquele estado de perfeição, ele duraria. Tá certo? Ora, então aí você tem um paradoxo, porque você tem, por um lado, quer dizer, um estado de permanência que imita a eternidade. Mas, por outro lado, esse estado de permanência está para ser obtido dentro da história e dentro da sucessão dos momentos. Tá certo? Então, é um momento histórico que ficaria congelado pela sua própria perfeição e eliminaria a história. Tá certo? Ora, é fácil você perceber que isto é contrário à própria estrutura do tempo. Isso consiste em você dar os atributos da eternidade a um momento da sucessão histórica que é destinado a passar como todos os outros. Então, essa noção ela é absolutamente contraditória. E pensando bem, é até estúpida. Não haverá um momento de percepção na história. Todos os momentos históricos passarão. Nós estaremos sempre, enquanto estamos na Terra, nós estaremos sempre no meio da imperfeição, no meio do desequilíbrio, no meio da transitoriedade. Todo esse desequilíbrio, essa transitoriedade, tudo que se passa aqui, tem a sua contrapartida na eternidade. Mas a eternidade continua sendo a eternidade e o tempo continua sendo o tempo. Tá certo? Quando a Bíblia fala do juízo final, como é que é esse juízo final? São Paulo Apóstolo diz o seguinte, diz que entre o instante que você morre e o instante que você é transfigurado, para você não corre tempo nenhum. Porque onde você está nesse ínterim, você não está em parte alguma, você só existe na memória de Deus. Então, você, quando morreu, você foi cancelado, tá certo? E depois você será restaurado na eternidade, não no tempo. Está compreendendo? E isto se passa sem transcurso de tempo, é imediato e instantâneo. Isso quer dizer claramente que o juízo final não é um dia que vai acontecer. Ele está acontecendo agora mesmo, tá certo? Na eternidade. Quer dizer, você, tudo aquilo que você fez em vida fecha, vamos dizer, o seu ser no seguinte sentido. Enquanto você está vivo, você pode mudar, você pode ter outra ideia e mudar a sua conduta. A hora que você morreu, acabou, fechou. Esse fechamento é simbolizado no caixão do defunto. Porque o caixão do defunto tem seis lados. Ele tem seis lados porque são seis dias da criação. Tá certo? Então, no sexto dia, no sétimo dia, Deus repousa. Quer dizer, não acontece mais nada. Então, na hora que você fechou no caixão do defunto, a sua vinda tem uma forma final e acabada. E essa forma final integrada é o que você é já na eternidade. A cessação ou interrupção do fluxo de transformações coloca você na eternidade instantaneamente. Então, se, ao contrário, você atribui a um momento futuro do tempo as características da eternidade, tá certo? Você está rigorosamente tá invertendo a estrutura da realidade. Está entendendo? Tá, você pega o tempo, vamos dizer, como um fio. E lá no fio tem um momento que você corta e diz, aqui parou e aqui transfigurou tudo na eternidade. Ora, essa transfiguração na eternidade, ela não acontece num momento futuro do tempo, ela acontece a todo momento. Ou então não pode acontecer de maneira alguma. Entendeu? Então o que, que os caras fizeram? Transformaram o juízo final num acontecimento histórico. E deram esse acontecimento histórico a característica de perfeição e imutabilidade da própria eternidade. Então, com isso, o que fizeram? Destruíram a estrutura de percepção do tempo. Entendeu? Quer dizer, é como se colocasse num computador um vírus. Você está entendendo? E esta percepção errada do tempo e de suas relações com a eternidade, ela vai invadir toda a cultura ocidental. E criar uma série de filosofias, tá certo? Do fim da história, do fim dos tempos. Cada uma delas prometendo um estágio de perfeição que seria já, então, o para além do fim da história. O que é uma impossibilidade pura e simples. Ninguém tem o poder de parar o tempo, tá certo? A humanidade não pode chegar a nenhum estado, vamos dizer, em que os seus problemas estejam resolvidos. Isso é contraditório com a própria existência temporal. Não haverá o fim do sofrimento, não haverá o fim da transitoriedade, não haverá o fim da injustiça, porque tudo isso é inerente à vida temporal. Tá certo? O que você pode fazer é também é causado pelo fato de que também não haverá o fim da luta contra a injustiça, não haverá o fim da busca da justiça, não haverá o fim do bem, não haverá o fim da santidade, não haverá o fim do amor, não haverá o fim da generosidade e não haverá o fim de todas essas coisas, né? Com licença. Não é champanhe, é água. Então, não haverá o fim do bem nem o fim do mal. Quer dizer, nós continuaremos vivendo a vida humana dentro da estrutura que nós sempre vivemos. Tá certo? Agora, a nossa esperança está colocada na eternidade, não na Terra. Tá certo? Então você diz, mas se vai ter tudo para a eternidade aqui, vai continuar sempre a mesma porcaria, por que nós vamos fazer o bem? É muito simples, você vai fazer o bem porque o fazer o bem faz parte da sua vida. Tá certo? E é exatamente esta vida que chegará a uma forma final no instante que você morrer. Quer dizer, o bem que você fez e o mal também estão lá, está tudo junto. Tá certo? Então, a luta pelo bem não se destina a alcançar um estado social de perfeição, se destina apenas a cumprir o destino eterno de cada um de nós. Note que isto é a percepção normal do tempo, e essa é a percepção que está no fundo de todas as religiões. Agora, a perspectiva utópica, vamos dizer, do fim da história, ela traz consigo também uma série de outras distorções da percepção. Se você imaginar, por exemplo, este eixo da Vander, tempo e eternidade, como um eixo vertical, o eixo do tempo como um eixo vertical, e simbolizar o eixo horizontal, vamos dizer, do espaço, o eixo do espaço pela horizontal, como no simbolismo da cruz, você verá que a inversão da cruz de cabeça para baixo também troca as direções do espaço. Você começa a ver as direções do espaço invertidas. Isso quer dizer que a sua visão do mundo físico, né, também é alterada por essa modificação. E qual é a grande modificação que acontece? Aí aparece a ideia idiota de você explicar a totalidade do mundo físico por duas ou três leis abrangentes, tá certo? Que englobam o mundo físico. Ora, o mundo físico, pela sua própria infinitude material, não é suscetível desse tipo de explicação final. Você só pode encontrar explicações parciais, desde que você compreenda que a visão científica material que você tem do mundo abrange uma parte da realidade e essa parte está boiando dentro de uma infinitude que permanece misteriosa como sempre. E que, portanto, vamos dizer, a explicação científica final não existe do que quer que seja, só a explicação científica de processos parciais, sendo que essa explicação, por sua vez, tem a sua validade condicionada a essa estrutura de racionalidade que eu mencionei no início, a qual, por si mesma, tá certo, lhe ensina que o infinito não é abarcável e que o que quer que aconteça dentro do finito estará sempre boiando dentro de uma atmosfera do infinito, que estará continuamente, vamos dizer, entrando dentro do finito e iluminando o processo, mas que nunca, isso nunca vai terminar. Tá certo? Ora, então aí aparecem essas teorias como a lei dos três estados de Comte, a lei da luta de classes de Karl Marx, a teoria da evolução, etc, etc. Todas pretendendo, vamos dizer, com essa pretensão totalitária de dar uma explicação de tudo. Tá certo? Não é também estranho que surgisse outra série de teorias baseada na ideia de que a totalidade do processo vivido era inconsciente e que havia uma chave inconsciente que o seu descobridor é o primeirão, né, a revelar à perplexa humanidade. Então aparece, por exemplo, o Dr. Freud dizendo: tudo o que vocês viveram ao longo dos séculos, tá certo, era um drama instintual desconhecido. Vocês pensavam que estavam lutando pela fé, pelo império, né, por Alexandre o Grande, ou por ideais, ou pela democracia, etc, etc. Mas não era nada disso, estavam todos enganados. Tá certo? Era apenas a libido que estava ali, né, o id forçando o ego, o id e o superego forçando o ego, e tudo era esse drama instintivo, e vocês não sabiam. Eu sou o primeirão a revelar o verdadeiro segredo da história humana. Tá certo? Depois aparece o Jung dizendo: não, não é nada disso. Vocês pensam que é isso aí, mas isso tudo são apenas arquétipos do inconsciente coletivo. E aparece aquele também, Benjamin Worf, dizendo: não, vocês pensam que isso não é nada disso, são apenas combinações linguísticas que manipulam vocês. Tá certo? Então aparece essa série de espertalhões, né, revelando à humanidade o segredo último da história. E o número dos que aparece Foucault, o negócio das epistemes. Não é nada disso, é uma sucessão de epistemes que se sucedem, e vocês são apenas uns palhaços falados pela linguagem. E aparece um monte de explicações desse tipo, né? São as explicações últimas, aquilo que todo, vamos dizer, o grande mistério, que todo mundo estava enganado, e aparece o espertinho que revela tudo. O número dessas teorias já prova que todas são falsas. E que o que elas possam ter de verdadeiro é apenas um pedacinho, tá certo? Que será articulado com todos os outros e será, no fim das contas, será neutralizado. Então você pensa bem, que importância tem a obra do Dr. Freud? Agora, pensando bem, nenhuma. Porque, veja, como é que você vai articular, por exemplo, a teoria do Dr. Freud com a mecânica quântica? Não dá para articular, tá ligado? E a mecânica quântica é um pouco mais comprovada do que a filosofia do Dr. Freud. Você esquece a teoria do Dr. Freud. Entrar na mecânica quântica, que isso sim dá, pode ser de algum proveito. Então, toda esta imensidão de teorias, seja esses dois tipos de teoria, tem a teoria abrangente, que quer explicar tudo e fechar a história, tá certo? E tem, vamos dizer, a teoria da revelação final, quer dizer, que é o desvendamento da trama, como se todos nós somos, como tem nas tragédias essa revelação, né? Tem lá uma série de acontecimentos, sofrimentos, daí de repente vê alguém com um fato básico, né, que descobre, por exemplo, que fulaninho era filho da fulaninha, né, e revela lá um parentesco escondido, revela uma coisa, e esse fato, então, né, ilumina todo o significado da trama que todos estavam vivendo sem entender o processo que estavam vivenciando. Tá certo? Esses dois tipos de teoria, isso é apenas a teratologia mental da modernidade. Quer dizer, o conjunto das pretensões absurdas, tá certo, de idiotas megalômanos, que ou acreditam ser capaz de apreender a realidade num conjunto e ditá-la aos outros, evidentemente proibindo as perguntas, né, que dissolvam essa impressão de unidade, e a teoria dos espertinhos que vem com o desvendamento final da trama, mostrando que todos os outros eram apenas uns palhaços inconscientes que não sabiam o que estava fazendo. Quer dizer, então eu vou precisar do Dr. Freud para me explicar o que eu estava fazendo, porque eu não entendo nada do que fiz. Mas todos os personagens da história, né, assim, dissesse para Júlio César, né, que ele estava ou agindo em função da luta de classe, ou agindo em função da libido, ele ficaria muito surpreso. Porque ele diz: não, eu pensei que ele estava agindo para a glória de Roma e para a minha glória pessoal. Agora você vai me dizer que não, foi um negócio de uma questão de libido, uma questão de luta de classe, né? Ele vai dizer: esse é você que acha isso, eu acho outra coisa. Quer dizer, essas teorias, elas impugnam o direito que os personagens históricos têm de explicar suas próprias ações. Só é válida a explicação que o Dr. Freud ou Karl Marx inventou depois. Isso é uma estupidez, vocês são dois cretinos, quando é que vão perceber isso, meu Deus do céu? São duas pretensões megalômanas, loucas, né? Claro que sempre sobra alguma coisa. Uma característica do pensamento moderno, que o distingue do antigo, e que eu creio que já assinalei numa aula anterior, é que se você pega os filósofos antigos, como Aristóteles, Platão, São Tomás de Aquino, Dan Scott, você vê que as filosofias deles, elas valem pelo conjunto, pela estrutura total, embora tenha muitos erros de detalhe. Essas filosofias modernas, elas são exatamente o contrário. Elas, no conjunto, estão totalmente furadas. Agora, tem vários detalhes aproveitáveis. Se você pegar ali a filosofia da história de Hegel, tem trechos ali absolutamente brilhantes, interpretações de fenômenos históricos que ele entende profundamente. Agora, no conjunto, é tudo loucura. Tá certo? Então, essa... Peraí, vamos ver se tem... Na noção de eternidade, está implícita a noção de sequência, ou seja, uma sequência de momentos da eternidade que não terminam. Não, não é isto. As sequências são internas à eternidade. A eternidade não tem sequência nenhuma. A eternidade é o que não tem sequência. A eternidade é o conjunto simultâneo de todos os momentos, de todas as sequências, considerados também na sua inter-relação. Portanto, se falar de sequência de eternidade, não faz sentido. A eternidade é, vamos dizer, é o eterno agora que abrange todas as sequências possíveis. Quando Cristo diz, São Dimas na cruz, hoje mesmo estará comigo na eternidade, o que ele quer dizer? Hoje mesmo termina a sequência temporal das nossas vidas e a forma de tudo aquilo que nós somos e que já éramos na eternidade se reconhece a si próprio na eternidade. Essa concepção de congelar a história, semelhante à ideia totalitária descrita em 1984 por George Orwell, de parar a história no momento presente, perfeitamente. Quer dizer, o totalitarismo como fenômeno político, ele é o efeito imediato do totalitarismo teórico. Se você tem a explicação total e abrangente do processo histórico, então você é o dono do processo histórico. Quer dizer, a autoridade do seu conhecimento universal e abrangente se torna automaticamente autoridade política. Só que esse tipo de autoridade, nenhum pensador da antiguidade jamais pensou em ter. Entendendo? Nem Aristóteles, nem São Tomás de Aquino, nem Platão. Né? Se disser assim, você tem a explicação total da realidade, você é besta. Eu estou aqui pulando que nem um cabrito para ver se explica um pedacinho. Entendeu? E você vê, uma característica da filosofia de Platão e de Aristóteles é que ela não pode ser reduzida a uma teoria única. Elas são multilaterais, elas são muito complexas, têm contradições internas que estão muito bem articuladas, entendeu? Então, você não pode, por exemplo, reduzir Platão, vamos dizer, a chamada teoria das ideias. Teoria das ideias é um estereótipo, tá certo? Que resume ideias altamente complexas de Platão. Então, a teoria das ideias explica a totalidade do mundo? Não, a teoria das ideias é apenas uma teoria do conhecimento, meu Deus do céu. Agora, a teoria de Karl Marx do processo histórico abrange todo o processo histórico. Nada escapa. A teoria de Freud sobre a libido abrange todos os seres humanos e toda a conduta deles. Não há nada que você faça que não seja determinado pelo id, ego e superego. Então, essas teorias são totalitárias no sentido que pretendem ou abranger a totalidade quantitativa da realidade, tá certo? Ou fornecer um princípio explicativo universal que, extrapolado para outros domínios, dê explicação, como por exemplo a evolução. Evolução, você começa querendo explicar, a existência das espécies animais, e você acaba criando, vamos dizer, psicologia evolutiva, a sociologia evolutiva, explicando tudo pela evolução animal. Até a cultura. Aparece esse idiota desse Richard Dawkins, essa teoria dos memes. Quer dizer, tudo como se fosse vírus de computador. São informações que se propagam anarquicamente e tudo que acontece, acontece assim. Eu não sei se tudo que acontece, acontece assim. Eu sei que a sua teoria é um vírus de computador. Ela entra na cabeça das pessoas e idiotiza completamente. Quer dizer, todas essas teorias abrangentes, elas são absurdas por natureza. Conhecimento abrangente, só existe conhecimento de tipo simbólico. Quer dizer, a abertura para a infinitude, a abertura para a eternidade, tá certo? Que não pode se cristalizar, não pode se condensar, vamos dizer, numa doutrina para você dizer, isso aqui é a verdade final. Por que pode condensar na doutrina religiosa? Porque a doutrina religiosa é simbólica. Hã? Ela não é uma coisa, ela não é uma... Não, ela não se expressa de uma maneira material e científica. Tá? Quando você diz, creio num só Deus onipotente e infinito, o que você falou? Você fechou isso aí? Não. Esse Deus onipotente e infinito é a própria infinitude, é a própria eternidade, então isso aí é uma abertura, não fechou. Agora você diz, creio num só seu filho. Mas como é que esse negócio de filho de Deus, dá para você entender que a expressão filho de Deus, tá certo? É uma figura de linguagem? Na verdade, incompreensível. Que ela pode te dar uma sugestão dos seus múltiplos significados, mas não pode fechar num significado específico, significado determinado. Portanto, essa é uma expressão mitopoética que abre para a infinitude, não fecha. Agora, quando Darwin diz que as espécies animais surgem tal, ele não está fazendo metáfora, ele está dizendo que é assim literalmente. A coisa mais extraordinária da teoria da evolução é o seguinte: se existe evolução animal, ela existe ainda. Nós estamos evoluindo neste mesmo momento. Não é isso? Então, faltaria explicar por que, veja, esses processos levam milhões de anos, etc, etc. Algum sinal deles, dentro de uma escala menor, digamos de 60 mil anos, deveria aparecer. Por que, não aparece? Por quê? Porque a teoria fechou, ela já explicou tudo. E nada mais pode acontecer além do que está descrito no processo evolutivo. Então, apesar de algum valor hipotético que esta teoria pode ter em ciência, e ela deve ser investigada, tá certo? Ela se estraga toda na medida que vira uma ideologia totalitária e fecha tudo. E acredita que tudo pode ser explicado pela evolução, o que é uma estupidez. Na verdade, essa teoria apareceu como teoria esotérica, como teoria, já existia isso dentro da escola teosófica a qual pertencia o avô de Darwin, e Darwin não fez nada mais do que maquiar com aparência de ciência aquela pataquada esotérica do avô. Porque, vamos dizer, a grande diferença não vai ser entre religião e ciência, vai ser entre a religião, tá certo? E o gnosticismo, as seitas esotéricas, etc. Essa é a diferença. E o que se fala de ciência hoje, ciência não é nada mais, sendo no sentido dessa autoridade pública da ciência, não é nada mais do que a autoridade de certas seitas esotéricas que afundaram. E que são realmente pseudo-religiões. Não há uma só dessas teorias que não possa ser rastreada até alguma fonte esotérica, pseudo-esotérica, ou gnóstica, coisa assim. Bom, muito bem, acho que não há mais nenhuma pergunta aqui. Que tenha. Bom, se não há mais perguntas, aqui nós podemos terminar por aqui. Vou esperar mais 2 minutos para ver se aparecem outras perguntas. Se não aparecer, damos o assunto por encerrado. Então, toda essa explicação aqui ela abre para milhões de investigações. Possíveis. Existe um livro que se chama Le Temple de l'Homme, escrito por um arqueólogo polonês chamado Schwaller de Lubitsch, em que ele pega as proporções matemáticas ali do templo de Luxor e vê uma infinidade de conhecimentos científicos, inclusive superiores ao que nós temos hoje, já embutidos ali. Esse tipo de fenômeno só é possível por quê? Justamente porque as religiões têm esse depósito dos princípios estruturadores. Tá certo? Então, não somente elas fundam a ciência, fundam no sentido histórico, mas fundamentam no sentido lógico as ciências, mas existe mais ciência dentro delas do que em tudo que as universidades modernas produzem. E isso, com o tempo, acaba sendo mais ou menos descoberto. Quando você vê, por exemplo, as técnicas de construção das catedrais, que ninguém conseguiu explicar até hoje, fala, bom, aqui o cara tinha uma ciência um pouco superior à que você tem hoje. Tá certo? Isso desaparece nos tempos, por quê? Porque a evolução, vamos dizer, da ciência, no sentido material da coisa, se baseia também no esquecimento. Ele não pode esquecer aquele princípio do Jean Fourastier, né, no livro Les Conditions de l'Esprit Scientifique, em que ele diz que junto com a evolução do conhecimento existe a evolução do esquecimento, a evolução da ignorância. e que seria preciso escrever uma história da ignorância. Ora, essa história da ignorância é um assunto que sempre me interessei. Quer dizer, o que é perdido de uma geração para outra? O que o pessoal sabia e na geração seguinte se torna totalmente incompreensível ou é esquecido totalmente? Por exemplo, nós vemos que toda a discussão em torno da física de Aristóteles foi exatamente isso. Quer dizer, quando chega na entrada da modernidade, o pessoal rejeita toda a física de Aristóteles por causa de um pedacinho que estava errado e não estuda o resto. Tá certo? Resultado, isso provoca um atraso de pelo menos 3 ou 4 séculos, né? Na ciência, só no século XX é que o pessoal vai descobrir que a física de Aristóteles não era uma física, era uma metodologia da ciência. E uma metodologia que já continha todas as sugestões daquilo que hoje nós estamos fazendo. Quer dizer, isso é um fenômeno de esquecimento, de estupidificação, né? Então, sempre que você pensar na evolução do conhecimento, nunca acredite nessa coisa de que nós estamos no topo da evolução, né? Quer dizer, não foi a teoria da evolução consiste em dizer que, vamos dizer, toda a história cósmica se destina a criar o tipo maximamente evoluído, que é o quê? O cientista evolucionista, né? No fundo, o que você está dizendo é isso. Eu estou no topo da evolução e ninguém passará daqui para cima. Tá certo? É uma estupidez que, no entanto, está embutida em cada linha que Darwin escreveu e em cada linha que seus sucessores escreveram. Isso independentemente de você saber se houve efetivamente alguma evolução animal ou não. Também é característico de todas essas teorias que elas se alegam teorias científicas, portanto, limitadas experimentalmente ao setor da realidade, mas então, logo elas dizem isso, imediatamente já começam a extrapolar para todos os outros setores e a legislar sobre tudo o que existe. Né? Muito bem. Se querem, vamos dizer, sugestão para continuar, acho que esse livro do Kumaras Swami, O Tempo e a Eternidade, eu acho indispensável, e também o livro do Guénon sobre o princípio do cálculo infinitesimal. Quer dizer, o que quer que nós possamos pensar da ação e da influência do Guénon no conjunto, algumas coisas que ele ensinou são, às vezes, um valor extraordinário. Muito bem, então acho que podemos encerrar. Até a próxima e muito obrigado a todos.